você se apaixona, era só pra gente ficar. Eu te avisei, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão, uma noite que eu acontecei. Eu te falei, bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me deu nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com o coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Diz, chora, me liga, implora meu beijo em novo. Me pede socorro, sabe eu vou te salvar. Quero ouvir. Por favor, quem sabe o dia volta. Diz, e chora, me liga, implora meu beijo de novo. Olha que chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe o dia volta me procurar. Beija-flor, você tá. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vale boca em boca por aí. E suga todo meu amor, e quando enjoa põe um fim. Agora não tô mais disposto pra te dar meu mel. Procure logo no alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventura você vai seguir. Vivo a beija-flor, paga seu calor pra quem não te merece. E sai da minha vida, busque outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar o meu amor. Vai sentir o amargo de das bocas. Você vem! E vai dar seu amor pra quem não te merece. A sua tarde na sociedade é show, é show, é show. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Te contei não, tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar Bahia e Fortaleza nesta quinta, feriado, dia 20, a partir das 5 da tarde, na Arena Fonte Nova. Eu estarei ao lado de Brenner Menezes, Caio Leone e Marcelo Góes. Lembrem-se, Bahia e Fortaleza, Brasileirão, nesta quinta, a partir das 5 da tarde, na Arena Fonte Nova, no AM 740. No FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial do YouTube. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Sociedade Cidadão, com o amigo Luiz Carlos. Olá, ouvinte! Já começou o grande feirão Limpa Nome da Serasa Experian, que vai até o dia 30 de novembro. Uma oportunidade para quem quer negociar dívidas e voltar a ter o nome limpo no mercado. Mais de 1.600 empresas participam da ação, incluindo bancos, varejistas e operadoras de telefonia, oferecendo descontos que podem chegar até 99%. Em alguns casos, é possível quitar a dívida por menos de R$10, com pagamento facilitado, inclusive via Pix. Aqui em Salvador, o atendimento presencial acontece na Agência Central dos Correios, no bairro do Comércio. Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto, CPF, e um meio de pagamento. O feirão Serasa Limpa Nome segue até o final do mês. Uma boa chance para quem quer começar o próximo ano com o nome limpo e o orçamento em dia. Aproveite essa oportunidade. Eu sou Luiz Carlos de Souza, vereador licenciado e secretário da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador, para a Rádio Sociedade da Bahia. Continue me acompanhando pelo Instagram, meu endereço é @amigoLuizCarlos, tudo junto. Um forte abraço e até mais. Sociedade Cidadão, com o amigo Luiz Carlos. Valdo Silva. A trilha sonora do seu final de semana está aqui na Sociedade. Agora tem Samuel Rosa e Gilberto Gil. Vamos fugir! Você vai, que você me carregue. Me diga que irá, irá já pra onde? Só beijar você, você beija mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir, oh, desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já, pra onde eu só beijar você, você beija a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Tem uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Com você,

Cresce. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sinta-se seguro e protegido. Compre o seu Chevrolet 0km com a blindagem Premium Protection e conte com a máxima proteção balística. É proteção extra para você e sua família com garantia de fábrica Chevrolet. E investir em segurança nunca é demais. Premium Protection Blindagem. Ainda mais proteção e segurança para todos os seus caminhos. Vá até uma concessionária Chevrolet e saiba mais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Pode ter dente de leite, janelinha ou dentão. A Prefis cuida do sorriso das nossas crianças com ações nas escolas para melhorar a saúde bucal. Tem palestras sobre higiene, dicas para melhorar a escovação, distribuição de kits, avaliação de um profissional e, se precisar, encaminhamento para uma unidade de saúde. Mais de 23 mil estudantes já foram atendidos em escolas por toda a cidade. Saúde bucal nas escolas da Prefis. Nossas crianças com um sorriso nota 10. Prefeitura de Salvador. Real Circo, sucesso de público, sessões esgotadas. Assista hoje, segunda, quinta e sexta às 20 horas, sábado e domingo às 16, 18h30 e 20h30, na Avenida Paralela. Garanta já o seu em realcirco.com.br. O Festival Movaê é potência negra em movimento. De 21 a 23 de novembro, os largos do Pelourinho vão ferver em cultura, tecnologia, inovação e negócios criativos, com uma programação diversa e gratuita para celebrar o Novembro Negro. Quem somos e o que construímos? Porque empreender é resistir, é afirmar, é existir. Realização CEPROME, Bahia, Governo do Estado presente do lado da gente. Gente, são descontos de até 600%. E você ainda divide em mil vezes. Não dá pra acreditar. É, não dá mesmo pra acreditar. Black antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. São ofertas inacreditáveis pra você aproveitar agora. Janela 80 por 80 Luvin de R$99,90. Toleira para lavatório Link Deca só R$169,90. Cadeira robusta, forte plástico, R$169,90. Esses preços não voltam mais baratos na Black. Ferreira Costa, Black antecipada de verdade. De verdade, de verdade. O tempo não apaga o que tem raiz. Ele transforma e mantém vivo o que nunca deixou de ser nosso. Nas tranças que antes escondiam caminhos, hoje se entrelaçam orgulho e identidade. E o que antes se escondia por medo, hoje brilha à vista em um amuleto de pertencimento. A cultura afro tudo conecta. Novembro em Salvador, capital afro, territórios em rede, raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Valdo Silva. Vamos ouvir Zé Vaqueiro no Show da Tarde. Maravilhosa. Preto de chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher. Corre vaquejada, dança forró e toma fé. Que maravilhosa, bonita e cheirosa. Tô boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. E maravilhosa, bonita e cheirosa, boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. Cadê o vídeo da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Da balança, original, chama Zé Vaqueiro. Vem comigo assim, ó. Eu disse de cabelo preto, de chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher. Corre vaquejada, dança forró e toma dré. Olha que maravilhosa, bonita e cheirosa, gostosa. Ah, ah, ah, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. Que maravilhosa. Ah, ah, ah, bonita e cheirosa. Ah, ah, ô boca gostosa. Ah, ah, ah, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. Só se vive uma vez. Foi mal, Deus. Tava indo te ver e o carro deu pau. Esse foi o primeiro sinal. Bateria acabou pouco tempo depois. Esse foi o sinal 2. Teve chuva na estrada e eu mofando na calçada, esperando o Uber que nunca aceitava. Eu fiz de tudo, mas com tudo dando errado, eu só me perguntava se foi Deus quem mandou os sinais pra eu não te ver, meu amor. Cê tentou, foi mal Deus, mas eu vou. Se foi Deus. Estrada e eu mofando na calçada, esperando o bebê nunca aceitava. Eu fiz de tudo, mas com tudo dando errado, eu só me perguntava se foi Deus quem mandou os sinais pra eu não te ver, meu amor. Foi mal Deus, mas eu vou. Se foi Deus quem mandou os sinais pra eu não te ver, meu amor. Cê tentou, foi mal Deus, mas eu vou. Muito obrigado. Pertence a mim, esse é o meu lugar. Quem falou que eu vou deixar? Eu vou entrar naquela capela e gritar que esse lugar não é dela. Vai ter casamento se não for com as duas. celular, vi que tu vai casar. Passando só pra te avisar que a raiva que eu tô agora só vai piorar. E que no dia eu vou tá lá. Não é assim, você pertence a mim. Esse é o meu lugar. Quem falou que eu vou deixar? Esse lugar não é dela. Mesmo que eu saia como louca, vai ter chuva de choro e não de arroz. Não vai ter casamento se não for com as dois. Agora é hora da gente conferir o trânsito. Vamos lá então. Sociedade, o trânsito em tempo real. Pois é, Mauro Silva, o trânsito já começa a ficar mais intenso na passagem pela Avenida San Martín. Tem lentidão nas proximidades do Curuzu nos dois sentidos, tanto para quem segue em direção à Cidade Baixa, quanto para quem também tem como destino na BR-324. Agora está mais fácil utilizar a Via Expressa, principalmente para a galera que deixa agora o Largo da Calçada, tem como destino ali a região do Cabula ou o Acesso Norte. Na BR-324 também já tem um pouco de intensidade, mas nada de congestionamento. No meio empresarial, a chuva deu o ar da graça e a pista está molhada. Então, motorista, redobre a atenção para evitar acidentes. BV, o banco do crédito para todas as suas versões. Eu volto já já. Mari Fernandes, tente não beber. Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você. O coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você. Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Deus é mais. Matheus Fernandes. A inveja bate nela e volta pro remetente. Aquele sorriso fez chorar muita gente. Se ela te liga e você não atende, ela cria uma novela na sua própria mente. Ela já viveu de tudo, já tá vacinada. Ela cai, se levanta, ninguém sabe de nada. Chora num filme triste, mas nunca pra um babaca. Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. E tem um lado que não era todo, não é pra qualquer cara. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua e a Ferrari cerveja no dente. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela compra as loucuras, tem um grau de valor. Se der preta, ela entra na frente. Ela é o pedido que a gente faz quando passa uma estrela dentro. E tem que ser ela, meu pai, esquece. Que resenha é essa, hein? Maravilhoso! MF menos é mais, Guilherme Benuto, hein? É sucesso. Vambora, meu pai. É um grau de maluca. Aquela misturinha gostosa. Já viveu de tudo, já tá vacinada, Luzão. Ela cai, se levanta, ninguém sabe de nada. Chora por um filme triste, mas nunca por um babaca. Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. Mas tem um lado que não é pra todo cara. Geral, chame-se e me diz. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua, até abre cerveja no dente. Oh, quando ela se apaixona, fica diferente. Ela compra a sua loucura, tem um grande maluco que se deteta, ela entra na frente. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua, até abre cerveja no dente. Ela compra as loucuras, tem um grau de maluca. Se der treta, ela entra na frente. Ela é o pedido que a gente faz quando passa uma estrela cadente. Quando passa uma estrela cadente. Guilherme Benuto, menos é mais. Que barulho, é São Paulo! Explodiu! Obrigado, gente! Obrigado, meu irmão. Hoje eu sabia que eu ia topar ela numa festa. E foi por isso que eu já deixei ensaiada essa conversa. Chegando nela vai ser coi. Que bom saber que você tá tão bem. Você merece ser feliz com alguém. Não era mesmo pra gente tá junto. Tomara que você case e ame muito. Mas a sua frente deu branco na minha mente. Meu coração mudou o texto tudo. Oi, que ruim saber que você tá tão bem. Eu não mereço te ver contra alguém. Ainda era pra gente tá junto. Tomara que quebre a cara e brinde muito. Oi, que ruim saber que você tá tão bem. Eu não mereço te ver contra alguém. Ainda era pra gente tá junto. Tomara que quebre a cara e brigue muito. Tentei mostrar maturidade, mas a saudade se meteu no assunto. A sua tarde na sociedade é show, é show. Balanço Geral, um programa que faz parte do dia a dia dos baianos e segue firme no seu compromisso ao lado do povo, com notícias de credibilidade, opinião e prestação de serviço. E eu, João Calil, sigo no comando do Balanço Geral, com a responsabilidade de sempre e o dever de cobrar e dar voz a quem precisa. Balanço Geral, de segunda a sexta, às 8 da manhã, e aos sábados, às 6 da manhã. nossa gente potente. No mês de novembro, a Prefeitura de Salvador, através do Novembro Salvador Capital Afro, nos convida a refletir sobre o racismo, entender as desigualdades históricas e reconhecer a força do povo preto que resistiu e segue construindo o futuro. E neste mês de potência preta, destacamos um talento que levou a Bahia para o mundo, Lázaro Ramos. Nascido em Salvador no dia 1º de novembro de 1978, Lázaro entrou para o bando do Teatro Olodum aos 15 anos, um dos maiores símbolos de resistência artística do país. Enquanto descobria o palco, enfrentava desafios em casa. A mãe vivia uma doença degenerativa e ele precisou assumir responsabilidades para ajudar nas contas da família. Lázaro se tornou inspiração para milhares de jovens pretos que sonham com a arte. Hoje é um dos artistas mais completos do Brasil. Ator, escritor, diretor, apresentador e empresário. Sua trajetória prova que com foco, estudo e coragem é possível transformar caminhos e abrir portas para muitos outros. Essa é a nossa força. Essa é a nossa gente potente. Salvador, capital afro. Territórios em rede. Raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. Que lindo dia, sol na plantação. Que bom colher os frutos da irrigação. Que bom é mergulhar numa piscina enquanto lá em cima sobe a construção. Passe na Terval. Passe na Terval, você que é da cidade ou da zona rural, exige a qualidade, passe na Terval. Terval Máquinas, Ladeira da Água Brusca, número 30, televendas 33268888. Passe na Terval. Segurança pública é assunto sério. Exige policiamento e ações de inteligência, a exemplo das mega operações Primos e Freedom. O governo do estado vem desarticulando esquemas bilionários ligados a facções criminosas. É investimento pesado contra o crime. Mais equipamentos, treinamento policial e políticas sociais que geram oportunidades. Ainda há muito a fazer, mas o governo da Bahia segue firme. Do lado da gente, todos pela segurança pública. Vem comigo que tá bom, vem que é só felicidade. Promoção São Brás é só felicidade, diga aí. Tem sorteio de apartamento, carros e prêmios de até R$500 todo dia. E você ainda pode vir tomar um café aqui com a Beveta, eu vou amar. A cada 5 produtos cadastrados, você recebe um número da sorte. E se for café São Brás, você ganha um número extra. Promoção São Brás é só felicidade, compre, cadastre e concorra. Ilhéus vai viver o melhor Réveillon de todos os tempos. Virada Ilhéus 2026. Serão 15 atrações que vão se dividir em dois palcos em 3 dias de festa. El Chan, Pábulo, Thiago Aquino, Parangolé, Lulu Batidão, Belo, Alok e muito mais. Virada Ilhéus 2026. Seu verão começa aqui de 29 a 31 de dezembro. É a Prefeitura de Ilhéus trabalhando para construir o ano novo ainda melhor. Fazemos história todo dia. Há 40 anos, a TVE mostra a cara da Bahia, conectando pessoas e lugares dos quatro cantos do estado. Uma TV pública que é sua e inova a cada dia para crescer junto com os baianos. E o melhor está por vir. TVE 40 anos. Mais nova do que nunca. Bahia. Governo presente, TVE pra gente. Sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Pode ter dente de leite, janelinha ou dentão. A Prefis cuida do sorriso das nossas crianças com ações nas escolas para melhorar a saúde bucal. Tem palestras sobre higiene, dicas para melhorar a escovação, distribuição de kits, avaliação de um profissional e, se precisar, encaminhamento para uma unidade de saúde. Mais de 23 mil estudantes já foram atendidos em escolas por toda a cidade. Saúde bucal nas escolas da Prefis. Nossas crianças com um sorriso nota 10. Prefeitura de Salvador. Show da tarde. Ronaldo Silva. Pra você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está na sociedade. Léo Santana e Ludmilla, ela terminou no WhatsApp. E agora o que eu proponho? Esquece, deixa baixo. Coração revoltado, decepcionado. Você era o meu sonho, eu era apaixonado. E o AP tava alugado, sonho compartilhado. Ela terminou no WhatsApp, no inbox do Instagram. Como se não houvesse o amanhã. Agora se incomoda, vai tá na moda. Fiquei um tempo faltando metade. Olhando no olho faltou coragem. Caracteres frios em mensagens. Oh, cê foi especialista em me perder. Yeah. João malandeiro, piscou isqueiro. Na gasolina da decepção. Tá no desespero, e eu dando gelo. Gelo do jeito da nossa relação. Para de me secar no baile. É que a saudade tá te dando um baile. Fala que me ama não vale. Tenta ser minha ex com prazer. Já é. Dois não briga quanto um não quer. Queria você pra minha mulher, mas você não botou fé. É. Meteu o pé, qual é? Não tenho um monte pra dizer só fé. Agora é o esquisada com os camaradas. Madrugada, pipa voada. Pega nada, pode ficar bolada. Enciumada, não existe mais nada. Você me fez ficar sem namorada. Muito bem sem você. Pode crer, não vou atender. Game over, nesse over. Bora! Ela terminou no WhatsApp. No inbox do Instagram. Como se não houvesse o amanhã. Agora se incomoda, vai tá na moda. Fiquei um tempo faltando metade. Olhando no olho faltou coragem. Caracteres frios em mensagens. Oh, oh, oh. Ela terminou no WhatsApp. No inbox do Instagram. Como se não houvesse o amanhã. Agora se incomoda, vai tá na moda. Fiquei um tempo faltando metade. Olhando no olho faltou coragem. Caracteres frios em mensagens. Você foi especialista em me vender. Zoou o maloqueiro, piscou isqueiro. Na gasolina da decepção. Tá no desespero, deu tanto gelo. Gelo do jeito da nossa relação. Zoou o maloqueiro, piscou isqueiro. Na gasolina da decepção. Tá no desespero, deu tanto gelo. Gelo no fim da nossa relação. Léo Santana. Se eu tiver que te esquecer de novo, dessa vez eu vou fazer bem feito. Pense duas vezes pra não se arrepender. Toda vez é sempre essa mesma história, mas dessa vez a história vai ser diferente. Se me pedir um tempo, e esse tempo vai durar pra sempre. Vai me dizer que o meu beijo não vai fazer falta pra você. Que quando você descobrir que eu vou em outra boca, beijando de um jeito que eu não vou mais beijar você. De novo, dessa vez eu vou fazer bem feito. Te amo também. Te amo. Pense duas vezes pra não se arrepender. Toda vez é sempre essa mesma história, mas dessa vez a história vai ser diferente. Se me pedir um tempo, esse tempo vai durar pra sempre. Vai me dizer que meu beijo não vai fazer falta pra você. E quando você descobrir que eu tô em outra boca, beijando de um jeito que eu... aceito tudo nessa vida, menos e o dinheiro e o amor dos outros. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei do seu ouvido. Das frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Vambora, essa aqui é das antigas, hein? Esquece tudo. Outro dia caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Quase tudo era motivo pra sorrir. Você foi e eu não sei o que eu te fiz. Pergunta por você, nem sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Eu digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido? E sair por uma porta sem voltar? E sumir da minha vida de uma vez? Sem deixar nenhuma pista de onde está? Pergunta por você, nem sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Eu digo que eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Eu digo que eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Churrasquinho, bebê, vambora. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra se esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Sua bandida, vambora, bebê! Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia. Churrasquinho, bebê, vida vazia.

deixa ser depois da tempestade a sua calmaria. Aqui é sujeito um homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida. A sua tarde na sociedade é show, é show, é show. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Te contei não, tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar Bahia e Fortaleza nesta quinta, feriado, dia 20, a partir das 5 da tarde, na Arena Fonte Nova. Eu estarei ao lado de Brenner Menezes, Caio Leone e Marcelo Góes. Lembrem-se, Bahia e Fortaleza, Brasileirão, nesta quinta, a partir das 5 da tarde, na Arena Fonte Nova, no AM 740. No FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial do YouTube. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. No Passo da Bahia. Estamos no mês do Novembro Negro e a Prefeitura de Salvador, a cidade com maior população negra fora da África, preparou uma série de eventos para que todo mundo possa curtir. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tem um show do cantor Léo Santana na Praça Maria Filipa. E além disso, tem também oficina de grafite, DJ e danças urbanas e batalha de rima no Boca de Brasa de Valéria. É Salvador celebrando sua força, sua criatividade e a potência do povo preto ao longo de todo o mês. Salvador, capital afro. Territórios em rede, raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. Vem comigo que tá bom, vem que é só felicidade. Promoção São Brás é só felicidade, diga aí. Tem sorteio de apartamento, carros e prêmios de até R$500 todo dia. E você ainda pode vir tomar um café aqui com a Veveta. Eu vou amar. A cada 5 produtos cadastrados, você recebe um número da sorte. E se for café São Brás, você ganha um número extra. Promoção São Brás é só felicidade. Compre, cadastre e concorra. O empreendedor virado no Moi de Coentro é um mestre na arte de se desdobrar em mil. Com ele não tem tempo ruim. Faltou copeira, ele serve o cafezinho. Faltou internet, ele vira o roteador. Faltou capital de giro, ele corre no Banco do Nordeste e resolve a parada. As menores taxas e os melhores prazos. Banco do Nordeste, Governo do Brasil. Tem notícia boa pros baianos. A Liora Energia baixou a conta de luz. Se você consome R$300 ou mais, assuma o controle da sua economia. Sem obra, sem instalação, sem pegadinha. Desconto real e transparente, direto na sua fatura total. É simples assim. Mude agora e sinta a diferença no seu bolso. Quer economizar? Acesse lioraenergia.com.br. Pediu pra baixar? A Liora baixou. Chega de esperar ônibus cheios, velhos, sujos e com passagem cara, né? Com a sua participação, a Câmara aprovou a lei de subsídio ao transporte público coletivo e a renovação da frota de ônibus. É garantia de transporte digno a preço justo para o povo. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Participe das sessões e acompanhe a Câmara pelas redes sociais e pela rádio e TV Câmara. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania. É agora, minha gente. Começou a Black Friday Construcerto San Martín. É o mês inteiro com descontos de arrepiar. Pisos tipo A a partir de R$12,90. Porcelanatos tipo A a partir de R$29,90. Todas as luminárias com 50% de desconto. Árvores de Natal a partir de R$49,90. Mas atenção, é por tempo limitado e o estoque tá voando. Corre pra Black Friday Construcerto San Martín. O Festival Movaê é potência negra em movimento. De 21 a 23 de novembro, os largos do Pelourinho vão ferver em cultura, tecnologia, inovação e negócios criativos, com uma programação diversa e gratuita para celebrar o Novembro Negro, quem somos e o que construímos. Porque empreender é resistir, é afirmar, é existir. Realização CEPROME, Bahia, Governo do Estado presente do lado da gente. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Pode ter dente de leite, janelinha ou dentão. A Prefis cuida do sorriso das nossas crianças com ações nas escolas para melhorar a saúde bucal. Tem palestras sobre higiene, dicas para melhorar a escovação, distribuição de kits, avaliação de um profissional e, se precisar, encaminhamento para uma unidade de saúde. Mais de 23 mil estudantes já foram atendidos em escolas por toda a cidade. Saúde bucal nas escolas da Prefis. Nossas crianças com um sorriso nota 10. Prefeitura de Salvador. Show da tarde. O Valdo, agora a gente vai dar uma passadinha no nosso departamento de jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia para você ficar bem informado. E aí, meu povo da Rádio Sociedade, estamos cobrindo aqui a gravação dos 20 anos de carreira do cantor Léo Santana, aqui na Praça Maria Felipa, no Comércio. Vou tentar entrevistar uma galera aqui. Oi, gente, estamos ao vivo para a Rádio Sociedade. Pedido o seu nome. Clebinho Barbeiro. Pronto, Clebinho, conta aí pra gente qual a sua expectativa pro show de hoje e qual música não pode faltar na programação aí no setlist de Léo Santana. A expectativa tá mil, né? Que Léo Santana é diferenciado, um cara de luz, merecedor de tudo. E hoje a melhor música de Léo Santana é Negro Lindo, pra mim, na minha opinião. Então, música perfeita pra data, né? 20 de novembro, uma data aí escolhida por ele, que é uma celebração da consciência negra, então é um momento perfeito pra cantar essa música e representar a beleza negra, não é mesmo? Com certeza, sem sombra de dúvida. Olha, manda um recado aí pra galera que está em casa, pra dizer que a festa não começou, que ainda dá tempo pra vir curtir o melhor do Léo Santana. Gente, vocês que não vinham, veio ainda, pode vir, porque Deus sabe de todas as coisas e vai passar essa chuva em nome de Jesus, que Léo Santana merece e a gente que é o público merece mais ainda. É isso aí, muito obrigada, curta a festa aí com sua galera, é isso mesmo, o pessoal está na expectativa, porque não tem como comemorar da melhor forma o dia 20 de novembro com um repertório maravilhoso de Léo Santana, que fala sobre a beleza negra, sobre a cultura negra, e foi um evento escolhido aí para fazer parte da programação do 20 de novembro no Salvador Capital Afro. E a Rádio Sociedade vai continuar acompanhando aqui de pertinho, trazendo todas as novidades para você que está em casa. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre o repertório, sobre essa estrutura incrível, enorme que tá o palco do cantor Léo Santana. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Rádio Sociedade no Festival Capital Afro. Valdo Silva. Agora tem Diego e Vitor Hugo, juntamente com Laona Prado. Camisola e Fio. Todo casal passa por essa história aqui. Tenho certeza, viu? Hoje a gente desencadeou uma briga sem pé nem cabeça. Um com a cara emburrada, outro pisando forte na casa inteira. Cê correu pro banho, eu fui direto pro freezer da geladeira. Ai, ai, ai, ai. Abri uma cerveja, cê abriu o chuveiro. Peguei coberto e travesseiro, que a coisa tá feia. Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira. Você aparece de camisola e fio. Vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê agora dá gelo na as brigas, mas a minha barriga adora esse frio. Quando você aparece de camisola e frio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nem o frio. Aí eu sei que a raiva sumiu e o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas brigas, mas a minha barriga adora esses frios. E o sinal verde abriu pra lá. Eu fui direto pro fizer da geladeira. Ai, ai, ai, ai. Abriu a cerveja, cê abriu o chuveiro. Peguei coberta e travesseiro, que a coisa tá feia. Hoje eu durmo longe dessa encrenqueira. Quando você aparece de camisola e frio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas pingas, mas na minha barriga adora esse frio. Quando você aparece de camisola e frio, vai lá pra ponta do sofá, me olha de canto sem dar nenhum pio. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas pingas, mas a minha barriga adora esses frios. Aí eu sei que a raiva sumiu, que o sinal verde pra te amar abriu. Cê adora dar gelo nas pingas, mas a minha barriga adora esses frios. Vamos na praia. Mas não esqueço o seu. Um desvio, um 5 km pra não passar aí na frente. Mas o meu coração faz uma rota diferente, que passa pelo teu sorriso, que acelera no seu corpo. Que caminho perverso, o meu coração não topa ter. Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Como é que eu vou seguir viagem, se eu tô na minha saudade, dançando o meu direito de viver. Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Vamos saber como é que anda o trânsito aqui pela Rádio Sociedade da Bahia. E o trânsito, por favor. Sociedade, o trânsito em tempo real. Zé Moldo Silva chegou agora com alerta, viu, para o motorista que trafega pela cidade. Está chovendo em muitos pontos, já cria aí também pontos de alagamento pela cidade. É o caso da Avenida Paralela, ali nas proximidades da passagem pela Avenida São Rafael. Tem lentidão também na região do Imbuí, para quem segue em direção a Lauro de Freitas. Quem está fazendo o caminho agora pela Orla, se segue de Itapuã até a região do Miolo Empresarial, está valendo mais a pena fazer o caminho pela Orla. Só vai pegar um pouco de intensidade na região da Boca do Rio, mas não vai perder muito tempo por lá. Quem faz o caminho pela Paralela pega congestionamento desde a passagem pelo Trambogi até as proximidades do CAB. Natal Shopping Paralela. A cada R$300 em compras, mais R$20, ganha um prato assinado por Elano. O lucro será destinado ao Martagão Gesteira. Natal dos Encantos, Shopping Paralela. Valeu, Valdo Silva. Aquele abraço. Acústico Nat Roots no Rio de Janeiro, faz barulho aí. Quando a esperança de uma noite de amor

Real Circo, sucesso de público, sessões esgotadas. Assista hoje, segunda, quinta e sexta às 20 horas, sábado e domingo às 16, 18:30 e 20:30 na Avenida Paralela. Garanta já o seu em realcirco.com.br. É agora, minha gente. Começou a Black Friday Construcerto San Martin. É o mês inteiro com descontos de arrepiar. Pisos tipo A a partir de 12,90. Porcelanatos tipo A a partir de 29,90. Todas as luminárias com 50% de desconto. Árvores de Natal a partir de 49,90. Mas atenção, é por tempo limitado e o estoque tá voando. Corre pra Black Friday Construcerto San Martin. O tempo não apaga o que tem raiz. Ele transforma e mantém vivo o que nunca deixou de ser nosso. Nas tranças que antes escondiam caminhos, hoje se entrelaça o orgulho e identidade. E o que antes se escondia por medo, hoje brilha à vista em um amuleto de pertencimento. A cultura afro tudo conecta. Novembro, Salvador, capital afro, territórios em rede, raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. Pronto para voltar ao mundo mágico de Wicked? Nos cinemas UCI Oriente você vive a estreia de Wicked Parte 2 em um jeito simplesmente épico. Escolha a tela gigante e a nitidez implacável da sala IMAX ou o som totalmente imersivo da X-Plus, que colocam você dentro da história. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Wicked Parte 2 tem que ser uma sala especial dos cinemas UCI Oriente. Não aceite menos do que o extra ordinário. Confira a classificação indicativa em ucicinemas.com.br. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Pipoca Bocos, a mais gostosa. Pipoca Bocos e a hora certa. 5:02. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Autorizado, pé canhoto, atenção, colocou! Que um clube que passa 38 rodadas no G4 não tem algum merecimento. Esse foi o quinto gol do Tricolor de Aço na competição. Valeu! Gol! Alegria e emoção, é mais um do esquadrão! No futebol, a competência é soberana. Cabe ao Bahia continuar insistindo pelo lado direito. É isso aí, o Bahia pressionando, mostrando que aqui é Bahia, aqui é Ponte Nova, e é isso que tem que fazer. Olha o Bahia, cruzamento, defendeu, voltou! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Gol! Jornada Esportiva Sociedade. A melhor experiência de torcer. Bom dia, Bebe! Bom dia, Bebe! Bom de Nova! Bahia! Fortaleza! Expedito Magrini! Te contei, não! Tá na sociedade, mano! Salvador! Eu não sei você, mas eu amo estar aqui fazendo futebol. Você está na Rádio Sociedade da Bahia, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro, ano 2025. 18h, bola rolando, segunda fase, 34ª rodada do Brasileirão da primeira divisão. Em campo, o Bahia e o Fortaleza. É um clássico regional. Você ligado na Rádio Sociedade da Bahia. E você, a partir de agora, conhece a seleção do rádio. Eu estarei ao lado do repórter que é o Trovão. Comentários daquele que tem classe. No plantão esportivo que passa a notícia limpo. No instante replay. Silas. No craque nacional e internacional, hoje não dá pra ele andar por aí de moto. Adriano Imperador Júnior. Chove, chove em Salvador, aqui principalmente no Tigre Tororó, desde as 3 da tarde. A chuva não para, o gramado está encharcado, principalmente aqui em frente aos bancos de reservas da Arena Fonte Nova. Eu tenho ainda a galera nessa transmissão esportiva. No Twitter, Gleidson Tavares, gerente de programação da Rádio Sociedade da Bahia. ATI é com Gerson. Oi, Gerson. E trabalhos técnicos de Valdo Silva. O homem, esse Santão é da Verdinha, viu? É o homem da Amazônia. Aquele abraço, galera, onde quer que você esteja. Participe conosco através do WhatsApp 996561025 e também através do nosso youtube.com/radiosociedade. Olha só, o que é que você está fazendo aí que não se inscreveu ainda no nosso canal? Inscreva-se, venha conosco, será uma honra, uma alegria inenarrável ter você conosco no canal YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. E atenção, para começar, vamos trazer os destaques do Tricolor no seu rádio. Tem tudo a ver com o que está acontecendo agora aqui na Arena Fonte Nova, porque já teve relâmpago e também já teve ele, o Trovão. Muito boa noite, Expedito Magrini. Aliás, boa tarde, Expedito Magrini, Caio Leone, Marcelo Góes, Gleidson Tavares e a você, ouvinte ligado na rádio que comanda o futebol. Pois é, meus amigos, dia de Bahia e Fortaleza. O Bahia, que pro jogo de hoje, o técnico Rogério Ceni tem o retorno do lateral Gilberto e do atacante Kaique, ambos liberados pelo departamento médico. Já o meia Michel Araújo cumpre suspensão. O Bahia, que praticamente vem com força máxima pro jogo de hoje, apenas o Sanabria está no departamento médico. Esse sim, a gente sabe que só retorna na próxima temporada. O Bahia vem de uma oscilação de resultados. Vence em casa, perde fora e empata também fora. Foi assim os últimos 3 jogos do Bahia, que venceu o RB Bragantino aqui mesmo na Fonte Nova, perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa e empatou contra o Internacional fora de casa, um jogo que estava perdendo por 2-0. Para o jogo de hoje, o técnico Rogério Ceni tem mudanças na equipe titular, Magrini. Valeu, Brenner Menezes. Atenção, em sua internet talenta, caiu, travou, esqueça tudo. Contrate a melhor, a ITS Brasil, ITS Brasil, excelência em internet. E como é que veio o Vozão, os destaques do Vozão, hein, Brenner? O Vozão que neste momento está na 19ª posição e tem um resultado que vai acontecendo neste momento, Juventude vencendo o Cruzeiro, que não é nada bom para o Fortaleza, que vai se acionando ali com 31 pontos. Se esse resultado permanecer, mesmo vencendo aqui o Bahia na Arena Fonte Nova, o Fortaleza não sai da 19ª posição, mas ficaria a 3 pontos da zona, fora da zona de rebaixamento, e mirando ali o Santos Internacional, Internacional 15º, Santos 16º, ambos com 37 pontos. Neste momento, a diferença do Fortaleza para o primeiro time fora da zona é de 6 pontos, perdendo hoje praticamente coloca um pé na Série B do ano que vem. Fortaleza não perde há 5 jogos. São 5 jogos de invencibilidade. Venceu o Flamengo no dia 25 de outubro. Mas os últimos 4 jogos, Magrini, foram 4 empates. Contra Santos, Ceará, Grêmio e Atlético Mineiro, Magrini. Minhas desculpas ao torcedor do Fortaleza, hein? Imagine agora a galera que me ouviu lá em Fortaleza quando eu falei um outro codinome. Na verdade é o Tricolor do PC, corrigindo. Tricolor do PC, já já escalação do Tricolor do PC. Agora vamos trazer a primeira participação dele. O que ele aguarda? Além da chuva, das condições do gramado, o que é que ele aguarda de Fortaleza e Bahia, Bahia e Fortaleza? Comentarista que tem classe. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Brenner Menezes, Marcelo Góes no plantão, ao querido Gleison Tavares, Gerson e a todos vocês que sempre nos presenteiam com carinho dessa audiência maciça. Hoje o Bahia tem um jogo dentro de casa, onde sabe muito bem o que fazer contra um adversário que, apesar de não perder as 5 partidas, tem um caminho para a Série B muito bem azeitado. O Fortaleza, que ficou muito marcado pelas grandes campanhas que fez nos últimos 5 anos, tem a pior delas desde o título do Campeonato Brasileiro da Série B sob o comando de Rogério Ceni. É o Fortaleza, por exemplo, que tem 2 pilares que esse ano não apareceram. Se a gente citar, por exemplo, o Tomás Pochettino, em 2024 ele chegou a ser o jogador que mais tinha assistências entre os jogadores da Série A. Eram 14. Esse ano ele não consegue fazer a mesma temporada, contribuiu com 5 assistências no Campeonato Brasileiro, 3. E o Lucero? O Lucero, grande artilheiro, chegou a ser o artilheiro estrangeiro do futebol brasileiro no ano de 2024, com 29 participações para gol. Fez 23 e 6 assistências. Esse ano, bem abaixo. É um Lucero que tem apenas 11 gols. Participações são 12. Então é o Fortaleza que sentiu a desorganização que o Marcelo Paes teve esse ano. Jogadores importantes que encabeçam a lista de contratações que não deram certo: Davi Luiz, foi bem abaixo do esperado, e o Paul Fernandes já saíram do Fortaleza. Agora, alguns deram certo, como o Adam Barreiro, o Matheus Pereira, o Pierre e o Breno, que devem estar em campo. Fora dos seus domínios, o Fortaleza é o 18º, somou 10 pontos em 16 jogos. Do outro lado tem o Bahia, que dentro da Fonte Nova somou 39, uma equipe que vai poder contar com o Caio Alexandre depois de muito tempo. A última vez foi contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, e como faz falta o camisa número 19. E o outro detalhe, é um Bahia que hoje entra um pouco mais pressionado, porque os seus oponentes diretos na briga pela vaga na Libertadores venceram ou conseguiram pontos importantes. O Botafogo na terça-feira venceu o Sport, mesmo perdendo por 2-0, virou para 3-2. E a outra questão, o Mirassol, que ontem enfrentou o Santos com uma responsabilidade de vencer absurda para tentar sair da zona de rebaixamento, acabou empatando, foi a 60. E o Fluminense venceu o clássico Fla-Flu e, claro, foi a 54. Mas o Bahia vencendo, fazendo o seu dever de casa, que é algo que tem feito, vai voltar à 5ª colocação. Hoje é o dia para o Bahia demonstrar toda a sua qualidade. Se demonstrou, Magrini, essa qualidade com muitos jogadores que não estavam disponíveis, hoje, com as suas principais peças à disposição, não logo de início, é natural, alguns estão melhorando a sua forma física, mas durante os 90 minutos, tem tudo para bater o leão do PC. Muito bem, senhoras e senhores, daqui a pouquinho, Silas, porque antes deixa eu trazer aqui no seu rádio as informações do Plantão Esportivo, os destaques que ele vai trazer pra gente hoje aqui na Sociedade. Ele passa a notícia limpo. Oi, Magrini, ótima tarde para você, para o Trovão Brenner Menezes, o grande Caio Leone, Gleidson Tavares, toda a nossa equipe maravilhosa e, claro, você que curte a Rádio da Bahia. É a Sociedade, parceiro. Tá ligado, parceiro, já não sabe, futebol é aqui. Estamos trazendo o nosso plantão esportivo, as informações da rodada. O Bahia, que joga pela 34ª rodada contra o Fortaleza, esse duelo local. Jogo importante para os dois, porque o Esquadrão de Aço começa a rodada na sétima colocação, tem 53 pontos. Se vencer, pula para a quinta posição, volta para o G5 e ultrapassa o Botafogo. Já o Fortaleza, adversário direto do Vitória na briga para escapar da zona do rebaixamento, é o penúltimo colocado, tem 31 pontos. Está a 5 do Vitória e se vencer, chega aos 34, ficando a 2 pontos do Leão da Barra. E tem gol importante na rodada nesse momento. O Cruzeiro acaba de empatar contra o Juventude, gol de Caio Jorge, lá no estádio Alfredo Jaconi. Juventude 2, Cruzeiro 2. O Juventude que abriu 2-0 logo de início no jogo, tomou o primeiro gol no final do primeiro tempo com o Sinisterra, o Cruzeiro diminuiu e agora o Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, empata a partida lá no Rio Grande do Sul, 2-2. Esse resultado, Juventude permanece na 18ª colocação e aí o bicho tá pegando lá no Rio Grande do Sul. Resultado bom pro Leão, hein? Que tá na 17ª, 36 pontos, um ponto atrás do Santos. Eu vou passar a rodada, a 34ª rodada, mas antes lembrando que tivemos dois jogos antecipados da penúltima rodada. Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 0. Jogo realizado no estádio Cícero Souza Marques, lá em Bragança Paulista. E ontem, com cobertura total da Rádio Sociedade da Bahia, Palmeiras 0, Vitória 0, um resultado importantíssimo, ponto somado pelo rubro-negro baiano. A 34ª rodada teve início na terça-feira, Botafogo de virada 3, Sport 2, jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. O clássico Fla-Flu, ontem, 2-1 para o Fluminense. Tricolor das Laranjeiras venceu o jogo no Maracanã. Na Vila Belmiro, Santos 1, Mirassol 1. Na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Vasco da Gama 0. Esses são os resultados de momento. E a rodada sendo completada hoje, como eu falei, Juventude 2, Cruzeiro 2. O Bahia que encara o Fortaleza às 18 horas na Arena Fonte Nova, jogo que vamos acompanhar em detalhes. Às 7h30 tem um clássico paulista, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. No Castelão, mais um jogo importante para o torcedor do Vitória ficar de olho. Ceará e Internacional, jogo no Castelão às 9h30 da noite. A rodada vai ser completada com dois jogos no dia 3 de dezembro. Red Bull, Bragantino e Vitória no Cícero de Souza Marques, às 7 da noite, uma quarta-feira. No mesmo dia, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras, jogo às 9h30 da noite na Arena MRV em BH. Mas claro, o espaço está aberto para o torcedor, Silas Silva. Qual o contato, qual o número que o torcedor fala aqui no Zap conosco, Silas? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. O WhatsApp tá liberado. Manda aquele textinho curto, maroto, aquela mensagem curtinha de 30 segundos para dar aquela empolgada, para dar espaço para todo mundo falar por aqui. Então, o espaço tá aberto. Vamos começar com dois, vai. Dois torcedores agora. Fala, torcedor. A hora do Zap. Fala, torcedor. Boa noite, Magrini. Boa noite, toda a equipe show da Rádio Sociedade. Dilson do Maracujá, do 75 em Irajuba, com muita chuva aqui. E ouvindo essa jornada maravilhosa. Bahia 3-0 em cima do Fortaleza. Um abraço aos ouvintes da melhor rádio do Brasil e do mundo, a Sociedade. Nego, velho, grande abraço que tá lá em Irajuba, meu querido Dilson do Maracujá, amigo querido, ouvinte especial Sociedade. Mais um. Fala, torcedor. Boa noite, bancada da Rádio Sociedade. Aqui é João, do Pera Vaz. Grande homem. Vocês estão chupando doido, é? Dizendo como é que vem o vozão. Fortaleza não é vozão, não. Mas já corrigimos, meu querido. É assim. Ao vivo acontece. É lapso de memória. Nosso Magrinho é gigantesco. Sempre atento. Corrigiu a tempo. Calma, tá tudo calma. Certo. Calma. Torcedores, calma. Diria aquele meme lá de São Januário. Mais um pra eu passar pra Fonte Nova. Fala, torcedor. Alô, bancada da Sociedade, Bahia 3-0, pra cima dele. O Leão ontem deu um ar de graça, né? Mas vai cair a linha, vai cair. Eliseu de Mirante de Piripiri. Grande Eliseu tá confiante, tá largando o veleno. Oh, rivalidade gostosa. Pronto, eu falei que era mais uma, mas essa é a última agora, vai. Fala, torcedor. Boa tarde, Sociedade da Bahia. Meu nome é Ademário, moro aqui em Dias d'Ávila, torcedor do Esquadrão de Aço. Fique sabendo que Fortaleza é marca de biscoito, viu? Bahia, 3-0. Fortaleza, biscoito 0. Bora, meu Bahia. Que massa, um abração pra você, torcedor. Magrini, aqui é isso. Tendo novidade na rodada, a gente traz o resultado aqui. Beleza, valeu Góis. Lembrando que tudo isso e muito mais em nome dos maiores anunciantes do Brasil. Jornada Esportiva Sociedade, oferecimento Pitu. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. São Brás, é só felicidade. Compre, cadastre e concorra. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios do serviço premiado Chevrolet. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Eletroblindados Calçada e Dias Ávila. Black Friday antecipada, Ferreira Costa de Verdade é só aqui, não perca. O jogo mais gostoso do rádio. Bom dia, camisa 10 é você. Bom de Nova Bahia, Fortaleza. Muito bem, deixa eu mandar um abraço agora para Delmir de Pau da Lima. Ele tá aqui na Arena Fonte Nova, ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia. A gente volta daqui a pouquinho com as escalações de Bahia e Fortaleza. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. No serviço premiado Chevrolet, você pode ganhar um vale compras e concorrer a dois Onix ou um Tracker zero quilômetro. Acesse serviçopremiado.com.br e saiba mais. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Black Friday antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. Aproveite nas lojas do Vale dos Barris e da Paralela. É Black antecipada de verdade. Muito bem, galera, direto da Arena Fonte Nova, deixa eu mandar um abraço agora para a Espanha. Alô, Tonho Saruba, tá no YouTube. Obrigado, Tonho. Aí tem que falar baixinho que já é madrugada lá, provavelmente, hein? Pelo fuso horário, já tá na boca da noite. Um abraço, Tonho. Vou falar baixinho pra você, viu, Tonho? Tonho! Aquele abraço, muito obrigado. E o Bahia já está definido, Breno? Tá sim definido, Expedito Magrini. O Bahia vai com algumas mudanças em relação ao jogo contra o Internacional. E você tá vendo ali no aquecimento, né, Magrini? A bola não tá rolando legal não em alguns pontos do gramado. Daqui a pouquinho a bola vai ralar, mas o Bahia vai a campo com a seguinte escalação. Ronaldo é o goleiro, tem a camisa de número 96. Na lateral direita, depois de quase duas semanas no departamento médico, lateral Gilberto, camisa número 2, está de volta. 2, Gilberto na lateral direita. Dupla de zaga tem David Duarte, camisa número 33, e Ramos Mingo com a camisa número 21. Na lateral esquerdo, selecionável que não teve minutos em campo, Luciano Juba, número 46. No meio de campo, de volta, após exatamente 3 meses, dia 20 de agosto, contra o Ceará. Semifinal de Copa do Nordeste, foi a última vez que Caio Alexandre esteve em campo. Retorna hoje Caio Alexandre, camisa número 19. No meio de campo, Eric tem a camisa de número 14 e Jean Lucas tem a camisa de número 6. Já no ataque, Eric Pulga tem a 16, Ademir a camisa número 7 e o capitão e artilheiro tricolor William José tem a camisa de número 12. Esse é o Bahia pronto, definido, escalado para o jogo de logo mais, Magrini. Beleza, Brenner Menezes, Caio Leone. Olha aí como diz o nosso Fabrício Cunha, o Bahia Prime para enfrentar o Fortaleza. É, exatamente, né? Só quem tá faltando aqui é o Everton Ribeiro, que o Rogério Ceni opta pelo Eric, na mesma função. Só que, o que é que você perde com o Everton Ribeiro? A criatividade, a genialidade, capacidade de improviso, de achar um passe na profundidade, de servir um companheiro de uma maneira muito mais qualificada do que o Eric. Mas o Eric também entrega algo ao Bahia que é importante. Ir de área a área, algo que o Jean Lucas também faz muito bem. E outra questão, o Bahia está escalado, vai precisar hoje de um comportamento para aproveitar a fragilidade do leão do PC, que é justamente a compactação, que não é bem feita, tem muitos espaços. É importante que os pontas, Eric Pulga e o Ademir, consigam chegar no fundo e fazer cruzamentos, porque os últimos gols sofridos pelo Fortaleza, principalmente contra o Atlético Mineiro, o gol do Hulk, o cruzamento do jogador Rony, o Hulk ataca o espaço e faz o primeiro gol da partida. E depois, se voltarmos ao clássico, né, entre Fortaleza e Ceará, o Pedro Raul, após o cruzamento do Marcos Vitor, que pertence ao Bahia, zagueiro, coloca na cabeça do Pedro Raul, ele consegue conferir e empata a partida na reta final. Então é um Fortaleza que no momento de balançar o seu bloco tem dificuldade. Então automaticamente você vai ter os pontas em uma boa condição para fazer esse tipo de movimento. No todo é o Bahia que obviamente precisa ter a bola e aproveitar o Caio Alexandre hoje, aproveitar essas inversões que ele faz muito bem. Então o Bahia que com essa equipe tem grandes condições de conquistar um grande resultado. E outra questão, no recorte de 8 jogos, o William José, camisa número 12, tem 6 gols e 1 assistência. Então é o momento de conseguir achar o centroavante tricolor, porque quando a fase é boa, o centroavante consegue fazer gol de joelho, de canela, de tudo. Tá vivendo um bom momento, camisa número 12. Valeu, Caio Leone. Já já os reservas, porque antes vamos saber como é que tá o trânsito em Salvador. Sociedade, o trânsito em tempo real. Boa tarde, Alisson. Mas também que tarde para você, Magrini. Boa tarde para a galera que tá aqui ligadinha também no aquecimento pro jogaço de logo mais. Meu tricolor baiano vai vencer, viu? O maior do Nordeste vai encarar aí 2-0 para cima desse Fortaleza. Magrini, eu chego agora com alerta, viu? Pra galera que está trafegando pela cidade, tá chovendo bastante. Já cria aí alguns pontos de alagamento. É o caso da Avenida Paralela nos dois sentidos. Tem alagamento no Rio Vermelho, ali nas proximidades do Largo da Mariquita. Motorista já encontra dificuldades também na Vasco da Gama, principalmente aí para quem segue em direção à Arena Fonte Nova. É bom o motorista evitar essas áreas aí para justamente evitar acidentes também. Quem segue em direção ao Litoral Norte tem como uma excelente alternativa agora fazer o caminho pela Orla. Por lá só vai pegar um pouco de intensidade até a região de Itapuã, mas o motorista vai chegar com bastante tranquilidade também na Dorival Caymmi e na Avenida Caribé. A melhor escola do Rio Vermelho está com matrículas abertas, do infantil ao ensino médio. Siga arroba Escola Medalha Milagrosa no Instagram e agende uma visita. Segue daí, Magrini. O Alisson, muito obrigado, Alisson. Bom, eu tô ouvindo um chamado de Antônia Fernanda. Ela tá com o gigante. Oi, Antônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sociedade. Estamos aqui diretamente da Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, em Salvador, onde o cantor Léo Santana escolheu para gravar o seu novo audiovisual Léo Santana DNA de Gigante, em comemoração aos 20 anos de carreira. Nessas duas décadas aí do cantor baiano, ele se destacou como um dos maiores artistas da Bahia e também do Brasil, trazendo um repertório diverso que vai do pop ao pagodão que todo mundo conhece. E é esse repertório que ele vai trazer ao longo de quase 5 horas de show, num palco que tem uma estrutura enorme com LED para fazer essa interação diretamente com o público. O espaço já está lotado, esperando a presença do artista, e estamos aqui acompanhando. Chegamos cedinho para pegar essa movimentação, entrevistar a galera, saber qual é a expectativa para o show e também saber do pessoal qual música não pode faltar no repertório de 20 anos de carreira do cantor Léo Santana. Eu tenho músicas aí, várias músicas, qualquer uma, na verdade, que for do álbum dele, Dinastia Parangoleira, que eu sou fã. Se estiver no repertório, já está valendo. E eu tenho certeza que vai estar, porque o cantor, durante entrevista coletiva, falou que o objetivo desse show, né, é contar a história dele, a carreira dele ao longo desses 20 anos. Então não poderia deixar de ter uma dessas músicas do álbum, né, que é considerado um dos maiores álbuns do artista, né, da carreira de Léo Santana. E vamos continuar aqui acompanhando. Daqui a pouco eu trago mais informações. É a Rádio Sociedade que está acompanhando o Festival Salvador Capital Afro. Daqui a pouco eu volto com vocês. Salvador Capital Afro, territórios em rede, raízes em movimento, Prefeitura de Salvador. Fonte Nova, Bahia, Fortaleza. Valeu, Antônia Fernanda, musa do esporte da sociedade. Tem bola na rede, onde, Goi? Tem gol importante, Magrini, é gol do Juventude, Gabriel Taliari, pela segunda vez. Amplia para o papo. Juventude 3, Cruzeiro 2, Alfredo Jaconi. É, meu amigo, aí é clássico gaúcho, hein? Aí é duro de roer. Bom, e os reservas escalados pelo Rogério Ceni, hein, Brenner? Pois é, Expedito Magrini. O Bahia tem as seguintes opções do banco. Goleiro João Paulo com a camisa número 34. Santiago Arias tem a camisa de número 13. Ele que está retornando da seleção colombiana. Foi titular nos dois jogos da data FIFA. Canu, número 4, volta após suspensão no jogo, cumprir suspensão no jogo contra o Internacional. 44, Luiz Gustavo, outra opção para zaga. Opção para lateral esquerda, você tem o Iago Borducci, camisa número 25. E o Coringa do Rogério Ceni, pode ser zagueiro, pode ser lateral esquerdo, pode ser volante. Rezende tem a camisa de número 5. Acevedo veste a camisa de número 26. Rodrigo Nestor também, opção para o meio de campo, tem a camisa de número 11. O maestro Everton Ribeiro tem a camisa de número 10. Caulin veste a camisa de número 8. Opções para o ataque tem o Thiago com a camisa número 77 e o Kaique voltando de lesão com a camisa 37. Magrini. Deve ser o feriado. Alguém está me falando aqui. Falei clássico gaúcho, que eu entendi Grêmio e Juventude. É Cruzeiro, maluco. É tudo azul. É tudo azives. Cruzeiro e Juventude é um grande jogo. Clássico gaúcho nunca. Muito bem, sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. São Brás é só felicidade, compre, cadastre e concorra. De Honda é outra história, Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Economize na manutenção do seu carro e concorra a muitos prêmios no serviço premiado Chevrolet. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Black Friday antecipada, Ferreira Costa de Verdade é só aqui. Não perca. Muito bem, de volta na Arena Fonte Nova. Agora me deu inveja, viu, Brenner? O único jogador que tá de calça lá no aquecimento, lá no fundo, todo. O único que tá de calça. Cara, no aquecimento, ele levantou o pé veio aqui na testa, a ponta do pé. Que é isso? Envergadura, papai. Rapaz, se eu fizer isso aí, eu vou direto pro ortopedista. Agora vamos saber como é que vem o PC, o tricolor do PC. Pois é, Expedito Magrini, o Leandro PC que tá de olho aí nesse jogo do Juventude com o Cruzeiro. Juventude vai vencendo e complicando a situação do Fortaleza, do Martim Palermo. Quem disse que isso é problema meu? Pois é, isso não é problema meu também, seu Silas Silva. E o Fortaleza tá com a seguinte escalação. Fortaleza! Breno no gol, tem a camisa de número 12. Não se confunda, não é Breno, é Breno. É Breno com a camisa número 12. O Mancuso tem a camisa de número 14 na lateral direita. A dupla de zaga tem o Lucas Gasal com a 34 e o Gaston Ávila com a 3. Camisa número 3 para o Gaston Ávila. Na lateral esquerda tem o Bruno Pacheco com a camisa número 6. Ele que é o capitão do Fortaleza. O Pierre preenche o meio de campo com a camisa número 30. Matheus Pereira tem a camisa de número 5. Olho nele, Pochettino tem a camisa de número 7. No ataque do Leão do PC tem o Herrera com a camisa de número 80. Breno Lopes tem a camisa de número 26 e Adam Bareiro tem a camisa de número 27. Essa é a equipe escalada e definida do Martim Palermo, Magrini. É um time que está na zona do rebaixamento, mas que com a chegada do argentino Martim Palermo vem subindo de produção. Agora, o Bahia sempre favorito em casa, mas algumas peças merecem por parte, principalmente no setor defensivo do Bahia, de muito cuidado. O Bareiro é um deles, Caio. Perfeito, Magrini, e isso que você acabou de destacar em relação ao Fortaleza. Fortaleza do primeiro turno foi o vice-lanterna em 19 jogos, somou 16 pontos. Na campanha do segundo turno é o 16º. Em 14 jogos somou 15 pontos. É assim, um campeonato de dificuldade. Mas, apesar do momento negativo, existe um ingrediente que a gente não pode esquecer. É clássico. É clássico. É Bahia e Fortaleza. Os dois muito fortes na região Nordeste. Os dois últimos campeões da Copa do Nordeste. Então, obviamente, o Fortaleza vai jogar tudo. Agora, escala uma equipe que tecnicamente poderia estar em outra situação. O Breno é um acerto da diretoria, ter feito boas partidas, apesar da falha contra o Grêmio. quando ele acaba sendo surpreendido pelo Carlos Vinícius, o gol que lembrou até aquele vacilo do Rodolfo Rodrigues com o Ronaldo Fenômeno em 1993 no jogo do Bahia. Mas é bom goleiro, até porque o João Ricardo passou por cirurgia. A lateral esquerda tem, por exemplo, o Bruno Pacheco de volta, que é um jogador de muito ataque ao espaço. E lado direito, Eros Mancuso. Os dois atacam bastante nesse novo sistema do Martín Palermo, muito por conta do que o treinador argentino sempre fez, quando foi inclusive campeão com o Olímpia. Essa equipe precisa muito dos laterais e dos pontas, do Breno Lopes e também do Herrera. E o Herrera tem algo importante a destacar em relação à curiosidade. Ele foi o jogador que, depois de Maradona, foi escolhido como a principal joia. Só que é natural, o futebol é assim, tá no Fortaleza, jogador que tecnicamente entrega bastante, ainda tá ali numa idade muito boa, 23 anos, então você tem Herrera, você tem Breno Lopes pelo lado esquerdo, Herrera pelo lado direito, mais à frente, Adam Barreiro, nos últimos 6 jogos, marcou 4 gols, paraguaio, jogador importante, boa na bola aérea, mas é um cara de boa movimentação. No meio de campo, outros 2 acertos, o Breno pertence a Tombense, muito bom na bola aérea, cobrando, né? É um cara que consegue gerar essa dificuldade, e o Matheus Pereira, que no jogo da Copa do Nordeste é ele que diminui a fatura aqui na Arena Fonte Nova. Então é uma equipe que tecnicamente ela tem muito a entregar. Qual é o problema? A parte coletiva. Hoje o Fortaleza vai precisar, com esses jogadores, ter uma organização defensiva muito boa, coisa que não tem tido. É uma equipe que faz gols? Faz, não perde assim com jogos, é verdade. Mas, por exemplo, na última partida acabou tomando 3 gols do Atlético Mineiro, foi empatar no final. Hoje na Fonte Nova, se acabar vacilando defensivamente, dificilmente sairá com resultado positivo. Valeu, valeu, galera. Enquanto isso, você estava aí observando pelo YouTube a escalação da equipe do Fortaleza, trabalho do nosso querido Gleidson Tavares e também do nosso querido Gerson. Vamos saber agora as opções do técnico Martín Palermo, Brenner. O técnico argentino tem as seguintes opções: tem o Elton Leite, opção para o gol, tem a camisa de número 23, opção para lateral direita, tem o Tinga, número 2, opção para zaga, tem o Marcelo Benevenuto, veste a camisa de número 4, e opção para lateral esquerda, tem o Diogo Barbosa com a camisa de número 16. Opções para o meio de campo: Matheus Rosseto, camisa número 20, Iago Pikachu, camisa número 22, Pablo Roberto tem a camisa de número 70, Lucas Crispim tem a camisa de número 91. Opções para o ataque do Martín Lucero: o próprio Martín Lucero, né, camisa número 9, o Deyverson é o camisa número 18, artilheiro do Fortaleza no Brasileirão, e o Alanzinho tem a camisa de número 19, e o Moisés também, opção para o ataque, veste a camisa de número 96, Magrini. Beleza, Brenner, muito obrigado, querido. Agora confira, 5 da tarde com 37 minutos, 5:37, Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. No serviço premiado Chevrolet, você pode ganhar um vale compras e concorrer a 2 Onix ou um Tracker 0 km. Acesse serviçopremiado.com.br e saiba mais. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, calçada e Dias Dávila. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Black Friday antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. Aproveite nas lojas do Vale dos Barris e da Paralela. É Black antecipada de verdade. Muito bem, galera, de volta aqui na Arena Fonte Nova. Vamos voltar para a Praça Maria Felipe, Salvador, capital afro, você, Antônia Fernanda. Estamos de volta aqui na Praça Maria Felipe para poder cobrir esses 20 anos, a gravação de DVD dos 20 anos da carreira do cantor Léo Santana. Abordei aqui uma jovem maravilhosa, vou perguntar o nome dela. Boa tarde, qual o seu nome? Joyce Mello. Joyce, eu adorei o look, arrasou de verdade, está estilosa no estilo GG, né? Porque todo mundo sabe que ele é super estiloso. Conta pra gente qual a expectativa para esse show de 20 anos de carreira e também qual música não pode faltar nesse repertório. Com certeza, eu sou muito fã do Léo Santana desde o tempo do Parangolé, né? Então, parangoleira aí, raiz, conheço todas as músicas antigas, vim muito pra ouvir elas, inclusive. Inclusive, adorei o show que ele fez ano passado no Afropunk, com um repertório muito dessa geração parangoleira. E a minha de hoje é maravilhosa ela. Ah, olha só, as músicas de Léo Santana também carregam uma coreografia. Eu quero saber se você também já tem aí no pé a coreografia maravilhosa é ela e se a gente pode esperar de você também, né? Meter a dança aí junto com o balé do GG. Rapaz, aqui a gente só entrega passos orgânicos. Coreografia não é muito a minha área, eu deixo com a Edilene mesmo, maravilhosa. Mas realmente, aqui só passos orgânicos, entendeu? Um negócio assim, mais tranquilinho. Mas eu sei que você vai arrasar. Muito obrigada, viu? Boa festa pra você e pros seus amigos. Valeu, obrigada. É isso aí, gente. A Rádio Sociedade vai continuar acompanhando, trazendo todas as informações pra você que está aí de casa e que não pôde vir. Mas se você quer vir curtir o GG, corre que ainda dá tempo, porque ainda não começou. E acompanha a nossa programação também aí de casa. Sociedade no Festival Capital Afro. Salvador, Capital Afro. Territórios em Rede. Raízes em Movimento. Prefeitura de Salvador. Fonte Nova, Bahia. Fortaleza. Muito bem, galera, de volta aqui na Arena Fonte Nova. Antes de trazer a arbitragem no jogo, deixa eu mandar um abraço pro meu querido Zezinho da Ribeira. Oizinho! Ele lembrando que domingo tem a penúltima regata do ano. Ele não vai competir, pois não tem prova sênior. Só tem para novos, juvenis. A última é 14 de dezembro e ele espera competir. Valeuzinho! Um grande abraço. Brenner, não Breno, que tá no gol do Fortaleza. Quem apita o jogo, ô Trovão? Não só no gol, né? Tem o Breno Lopes também. Hoje tá cheio de Breno por aqui. Arbitragem pro jogo de hoje. Olho nele, hein? Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, é o árbitro principal. Assistente número 1, Bruno Bosquilha. E o Michael Stanislau, assistente número 2. Já o quarto árbitro será o André Luiz Schettino Policarpo Bento. E o árbitro de vídeo será o Daniel Nobre Bins, que ficará responsável pelo VAR, Magrini. Muito bem, eu quero saber do Caio Leone. Bom, o que é que a gente espera de uma quinta noite pela Série A do Campeonato Brasileiro, como se fala de arbitragem? Eu não espero nada. Nem positivo, nem negativo. Eu prefiro ficar neutro nesse sentido, porque é uma caixinha de surpresa. O futebol, de fato, sempre foi denominado por essa frase, uma caixinha de surpresa, mas virou também a arbitragem. Por quê? O Rafael Rodrigo Klein é um árbitro que ele atua há muito tempo no Campeonato Brasileiro da Série A, mas se voltarmos a um jogo importantíssimo entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, o Gustavo Gomes, ele deixa a trava da chuteira na perna do Wanderson. O Wanderson se machucou. Ele foi no VAR e não expulsou. Ou seja, na minha visão, um equívoco. É ele também que estava na arbitragem entre Santos e Vitória. Vitória venceu por 1-0. O pênalti logo no início, que não existiu, no Lautaro Dias, ele marca com convicção. Depois o VAR chama, ele analisa e acaba desistindo da marcação. Por que que eu estou citando isso? O árbitro só tem a parte negativa? Não, mas é necessário falar. Por que um jogo tão importante, com objetivos distintos, mas que podem mudar totalmente a temporada 2026 de Fortaleza e Bahia, não cabe erros dessa magnitude? Então, ao Rafael Rodrigo Klein, uma arbitragem, como a gente sempre fala, Magrini, discretíssima. Quem tem que aparecer são os craques dentro de campo, e que assim seja. Que assim seja, concordo com você. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está nos Estados Unidos agora acompanhando essa jornada esportiva. Dona Wagner, Risa e Késia. E aqui na Arena Fonte Nova, o restante da família. Evilásio Souza, IPC, um grande abraço. Oi, Dona Agna, que está aqui em Salvador, é torcedora rubro-negra. Está contente com o empate contra a equipe do Palmeiras 0-0, que mantém as esperanças da permanência na Série A para a equipe rubro-negra. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre e concorra. De Honda é outra história. Vitória, Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Economize na manutenção do seu carro e concorra a muitos prêmios no serviço premiado Chevrolet. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Black Friday antecipada, Ferreira Costa de Verdade é só aqui, não perca. Muito bem, já estamos de volta aqui na Arena Fonte Nova. Cleiton Tavares, você está me fazendo errar, você já me fez chamar o Fortaleza de Vovô, já me fez chamar Cruzeiro e Juventude de Clássico Mineiro, pelo amor de Deus, você está me atrapalhando, viu? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à Praça Maria Felipa para fazer outras informações do Salvador Capital Afro. Hoje a gravação do gigante, 20 anos de carreira, Antônia Fernanda. O cantor Léo Santana escolheu a Praça Maria Felipa para ser o palco do seu aniversário da gravação de DVD de 20 anos de carreira. O cantor afirmou que não vai ter participações especiais no palco e explicou que é uma opção que tem relação direta com a narrativa que ele deseja construir durante o show. Nesse período do show, que vai durar de 4 a 5 horas, ele vai ter muitas músicas que contam as fases do cantor durante ao longo dessas duas décadas de carreira, inclusive trazer um repertório aí com músicas da época que ele era da banda Parangolé. O espaço está lotado desde as 3 horas da tarde, quando os portões foram abertos, e está todo mundo na expectativa de curtir o show do Negro Lindo, como ele é carinhosamente chamado. E a gente está aqui desde o início acompanhando. E vale lembrar que estamos em novembro, é o mês da consciência negra. E mais uma vez a Prefeitura de Salvador está promovendo novembro, Salvador Capital Afro. Desta vez com o tema Territórios em Rede, Raízes em Movimento. Que mostra que o tempo não apaga o que tem raiz. E é isso aí, o cantor Léo Santana, ele foi escolhido para ser um dos artistas que vai compor essa programação do Novembro Negro. Este ano o projeto conecta os quatro cantos da cidade, ressaltando a sua identidade afro, através da música, da cultura, da arte, dos negócios, do afroturismo. Salvador está mostrando que aqui é onde a cultura afro resiste e se expande. O nosso orgulho celebra a potência da nossa gente e da nossa força ancestral, porque em Salvador a cultura afro tudo conecta, a tudo pertence. Nossas raízes estão em toda a cidade e o nosso futuro também. É o Salvador Capital Afro, e a Rádio Sociedade está acompanhando de perto desde o início da semana, com ações de empreendedorismo, com shows, apresentações de diversos artistas que são locais também. E hoje é o cantor Léo Santana que faz esse show lindo aqui na Praça Maria Felipa. É a Rádio Sociedade no Festival Capital Afro. Salvador Capital Afro, Territórios em Rede, Raízes em Movimento. Prefeitura de Salvador. Fonte Nova, Bahia, Fortaleza. Valeu, valeu, valeu. Maria, você está em casa acompanhando. Maria Guita, a minha amiguinha do coração. Oi, Maria Guita. Oi, Olivia. Vieram para a chuva? Oi, Cláudio. Alô, Cacá. Aquele abraço. Muito obrigado, pirocado, ligado. Tem bola na rede. E é onde, Goi? No Alfredo Jaconi, o Cruzeiro empata. O artilheiro Caio Jorge tá on fire. Artilheiro fez mais um, segundo dele do jogo. Agora tudo igual em Caxias do Sul. Juventude 3, Cruzeiro também 3, Grini. Esse cara é espetacular. Esse cidadão cheira a gol. Bom, eu vou para mais uma parada rápida. Antes, deixa eu trazer a galera com você. A galera que está no youtube.com/Rádio Sociedade. Já temos quantos inscritos? 204.091. Esse número foi atingido ontem. Faltavam poucos para 204 mil. E vai continuar subindo. Exatamente, Silas. Eu quero hoje que a gente atinja 205 mil. Será que é difícil? Será que é difícil a gente conseguir aí 900 e poucos inscritos hoje no YouTube da Rádio Sociedade da Bahia? 900 e poucos inscritos hoje. Pouco mais de 910, pouco menos que isso, para você se inscrever agora no nosso canal no youtube.com/Rádio Sociedade. Pra galera do YouTube e pra galera do WhatsApp, eu volto com você, Góis! Deixa comigo, Grini. Pois é, tamo aqui acompanhando o nosso canal no YouTube, como você bem disse, 204.092, aumentou mais um, 204.092 inscritos. Eu peço a você, torcedor, curta nossos conteúdos, compartilhe nos grupos e, claro, se inscrevam no nosso canal Rádio Sociedade da Bahia no YouTube, bombando. Você vai ver o Magrini, você vai ver o Caio Leone, o Brenner Menezes e toda a nossa equipe na nossa grande jornada esportiva. E, claro, a galera tá aqui no chat do YouTube também trocando ideia. O Luiz Almeida tá dizendo que 1-0 é goleada para o Esquadrão. O Manuel Silvio, vamos Bahia, minha paixão, tá empolgado o menino, viu? É isso aí. Também tem gente agorando. João Felipe tá aqui, bora Fortaleza, é o que ele tá dizendo aqui. Que diacho é isso? Deixa eu ver aqui, o Deyverson também tá aqui. Vamos Bahia, essa noite vamos ganhar. O Aparecido Dias, vamos ao quinto lugar, Bahia. Isso aí, Tricolor, se vencer, chega à quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Antes de ir no WhatsApp da galera, eu tô aqui vendo o jogo, conferindo Juventude 3, Cruzeiro 3, um jogo incrível. Lá e cá, jogaço em Caxias do Sul, onde faz uma bela tarde de sol. Fim de tarde lá em Caxias do Sul, 3-3, Juventude Cruzeiro, jogo importante do Brasileirão. Mas chegou a hora do torcedor largar o doce e falar aqui nesse programa. A hora do zap, fala, é a hora do torcedor. Zap. Venham na paz, eu quero vocês interagindo na boa. Fala, torcedor. Boa noite, Magrini, boa noite, equipe do show de bola aí. Boa. Tô por cá, viu? Ipirá é o palco do momento. Nossa. E escutando aí no YouTube essa grande rádio, Rádio Sociedade da Bahia. Tô por cá, uma boa narração pra você, Magrini. Valeu. Um abraço, meu querido. Quem tá falando aqui é Severino Júnior. Bora em Paripe, Salvador, Bahia. Massa, tamo junto. Obrigado pela audiência, meu amigo. Deixa eu ver aqui. O Ismael Cardoso de Pau da Lima, que é ouvinte nosso, falou aqui em texto. Boa noite novamente, Magrini Bancada. Vocês estão comentando sobre o duelo de hoje. Embora é dia de clássico, e dizem que clássico é clássico e não tem favorito. Espero que o Bahia faça uma verdadeira goleada. 6-1 pro Esquadrão. Tá confiante o Ismael Cardoso de Pau da Lima, é. Marcelo, isso porque clássico é clássico, imagine, viu, meu amigo? Imagina se não fosse. Era 15-1. Eita, meu Deus do céu. Torcedor é isso, Caioba. A gente bem sabe. Vamos a mais um? Fala, torcedor. Boa noite, Sociedade da Bahia. Ademário daqui de Azar mais uma vez. Sabe de uma... Eu vou te contar uma coisa. Não tem jeito. Fortaleza é marca de biscoito. De novo? O Esquadrão hoje vai dar de 3-0 no biscoito aí, viu? E o Palmeiras de minha esposa, infelizmente, deixou a desejar, né? Empatou. E minha esposa hoje vai torcer pro Bahia, viu? Bahia... 3-0. É isso, meu filho. Obrigado pela audiência. Já, então vamos à Praça Maria Felipa, onde a repórter Antônia Fernandes está acompanhando o DVD, o show de 20 anos, a comemoração de 20 anos de carreira do Léo Santana, o gigante. Antônia, venha, chegue mais. Oi, ouvintes, voltamos da Praça Maria Felipa, local escolhido pelo cantor Léo Santana para a gravação do seu DVD em comemoração aos 20 anos de carreira. E olha só, em celebração às datas, né, às duas décadas de sucesso na música brasileira, o cantor Léo Santana revelou ao público, através das redes sociais, os croquis de seus figurinos que farão parte da gravação do seu novo audiovisual. Os looks desenvolvidos pelo stylist William Costa trazem um design ousado e cores fortes e vibrantes. Foram as cores escolhidas aí pelo cantor para trazer um visual aí chamativo para celebrar a sua trajetória de 20 anos como um dos maiores artistas não só da Bahia, mas também do Brasil. Vale lembrar que o show integra a programação da Semana da Consciência Negra. Estamos em novembro, é o mês da Consciência Negra, e mais uma vez, é claro, a Prefeitura de Salvador está promovendo Novembro Salvador Capital Afro. Desta vez, o tema é Territórios em Rede, Raízes em Movimento, que mostra que o tempo não apaga o que tem raiz. Este ano, o projeto conecta os quatro cantos da cidade, ressaltando a sua identidade afro. Através da música, da cultura, da arte, dos negócios, da economia criativa e do afrofuturismo. Salvador está mostrando que aqui é onde a cultura resiste e se expande. Nosso orgulho celebra a potência da nossa gente e nossa força ancestral, porque em Salvador a cultura afro tudo conecta, a tudo pertence. Isso é, nossas raízes estão em toda a cidade e em nosso futuro também. É o Salvador Capital Afro e a Rádio Sociedade está aqui cobrindo tudo de pertinho, trazendo tudo para você, de figurino a repertório, ao público também, para você que está em casa poder sentir essa energia. Sociedade no Festival Capital Afro. Salvador Capital Afro, Territórios em Rede, Raízes em Movimento, Prefeitura de Salvador. Show de bola, Antônia Fernanda acompanhando os detalhes. E agora eu volto à Arena Fonte Nova. Como é que tá o tempo? Como é que tá a chegada da torcida? Expedito Magrinho, vai ser jogão daqui a pouco, viu? É isso. Eu tava tirando a sua foto, cara, agora, aqui no nosso monitor. Tá lindo, hein, cara? Obrigado, que cantada, hein? Tá bonito, obrigado, hein? Nosso amor é recíproco, por mais que sintam ciúmes. Vai lá ver na pauta, que viu? Que cantada. Daqui a pouquinho chega aí no grupo pauta, chegou aí, viu? Ô, Magrinho. Ó que você tá bonito, ó. Oi. Só um flagra aqui, né? A galera passando o rodo ali, literalmente o rodo ali no gramado, ali na frente do banco de reservas do Bahia. E a comissão técnica... rapaz, a comissão técnica ali apontando para os funcionários da Arena Fonte Nova onde deveria passar o rodo, aquelas partes que estão mais encharcadas ali e a bola não consegue rolar normalmente. Então, a drenagem deu uma melhorada agora, mas ainda não está 100%. Magrini. Beleza, eu falava com o Caio antes mesmo de começarmos a nossa transmissão. A situação do gramado com a chuva que estava caindo, né? Tem impressão que... Eu até falei com o Caio. Caio, por que que a galera não apareceu ainda com o rodo, com aquele... Tipo um tridente, né? Tipo um garfo ali. Para fazer a água ser drenada, né? Tem impressão que eles esperaram para agora. Porque é o momento que a bola vai golar e que ele já diminui. Porque, de qualquer forma, se eles fazem naquela hora... A chuva ia continuar. E eles teriam que voltar. Então eles fizeram agora, estão fazendo agora. Principalmente aqui em frente ao banco de reservas da equipe do Bahia. Mas a gente fica preocupado porque não é a primeira vez que a arena, a drenagem da arena demonstra que não está tão boa assim. É, exatamente. E não só isso, viu, Magrini? A gente olhando o gramado como um todo, você tem vários buracos ali, né? Você tem uma grama que acaba tendo algumas irregularidades daqui de cima e óbvio. A Arena Fonte Nova é uma arena que foi construída para ser um equipamento multiuso, mas para a prática do futebol acaba dificultando, principalmente para quem tem esse DNA de posse, que coloca a bola no chão o tempo inteiro, cadência para encontrar espaço na defesa adversária, que é o caso do Bahia. Não quer dizer que está impraticável, mas por ser uma Arena Fonte Nova, padrão FIFA, a gente sempre espera fique... maravilhoso, e não tá maravilhoso. Ó, falta uma inscrição pra 204.100. E aí depois restarão 900 inscrições pra gente atingir 205.000. Eu só saio daqui agora se atingir 204.100. Não saio daqui, não vou sair daqui enquanto não houver uma inscrição. Uma única inscrição. Eu tenho certeza, pelo menos até 9 da noite. Não, não, uma só? Até 9 da noite? O senhor não vai sair daqui. Ah, sim. Não, eu saí daqui agora, eu vou até ficar congelado aqui, ó. Eu só vou sair daqui desta posição se tiver 204.100. Tô travado aqui, ó. Vai começar já aqui o protocolo. Enquanto o senhor tá travado aí, só falar que a expectativa para hoje é de mais de 40 mil pessoas. A última parcial divulgada no início da manhã pelo Bahia, mais de 40 mil ingressos garantidos. Mas a gente sabe que com a chuva, a dificuldade de chegar na Arena Fonte Nova, pessoal, algumas pessoas vão ficar devendo essa chegada hoje à Arena, mas o público tá chegando, tá encorpando legal nas arquibancadas, Magrinho. Muito bem. Ainda não atingimos o 100, cara. Que é isso? Tem aquela brincadeira de congelado? Eu tô aqui congelado. Eu vou desistir, não vai aparecer, o protocolo já vai começar. Ah! 112! 112, Breno! Além do que a gente esperava! tá vendo aí? Além do que a gente esperava, Breno! É, ouvinte de sociedade, não é mole não, seu Expedito Magrini. As equipes estão entrando em campo. O Bahia com seu uniforme número 2, camisa tricolor, shorts da cor azul e meiões da cor vermelha. Já o Fortaleza vem todo de branco. E já diria o Marcelo Góes, todo mundo de chuteiras coloridas. Neste momento vai ser executado o hino nacional brasileiro. E agora a torcida ali na parte da chuva, aquela parte de baixo do anel inferior, principalmente ali atrás do gol da ladeira. A galera vai descendo ali, se amutuando ali, onde fica a torcida organizada do Bahia. E neste momento vamos ouvir o hino ao 2 de julho primeiro. Nacional Brasileiro. Brasil executado aqui na Arena Fonte Nova, o Bahia neste momento ocupa a sétima posição, podendo voltar à quinta posição com 53 pontos em 33 jogos, são 15 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 44 gols marcados, 40 gols sofridos, 4 gols de saldo e 53% de aproveitamento. Já o Fortaleza está na 19ª posição, 31 pontos em 33 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 34 gols marcados, 51 gols sofridos, um saldo de gols de menos 17 e 31% de aproveitamento. O Bahia tem desfalques para o jogo de hoje. Michel Araújo suspenso, Sanabria no departamento médico e Juan Pablo entregue à seleção brasileira no Mundial Sub-17. Já o Fortaleza tem o Prior, João Ricardo, Marinho e Rodrigo no DM, Lucas Sacha suspenso e Brites não viajou por se recuperar de uma pneumonia. Pendurados no Bahia, Iago Borducci, Jean Lucas, João Paulo, Kaique e Cauli. Já no Fortaleza, pendurados tem o Lucas Gasal, Eros Mancuso, Lucas Prior, Pikachu e Breno Lopes. A bola vai rolar com 90 minutos de emoções com ele, o que é jovem como você. Meu Deus do céu, haja garganta. Meu Deus do céu, haja garganta. E é o mito Expedito Magrini. Expedito Magrini gritando. Sociedade, mano! Alô, Rosibanda! O homem que conseguiu esse jingle maravilhoso, letra de Cássio Cardoso. E a produção musical aí do meu querido Rosibanda. Oi, Rose, aí em Jequié. Gente boa, da melhor qualidade. Olha só, 204.122 inscritos. 204.122. Olha a galera, ó. A galera da retaguarda aí, ó. Olha o Cleidson Tavares. Olha o Gerson. Oi, Gerson. Ria, Gerson. Valdo, todo sério, hein, velho? Você tá todo sério, hein, bicho? Gerson, ria, Gerson. Olha a pose. Tudo marrento. Muito bem. Vai começar o jogão aqui na Arena Fonte Nova. Saída vai ser daqui pelo Fortaleza. E um lance maravilhoso é que o Rogério Ceni foi lá, cumprimentou o técnico Martim Palermo. Depois conversou com alguns jogadores ali no banco de reserva. Ele que foi treinador do Fortaleza. Autoriza o árbitro. Valendo! Fonte Nova, Bahia, Fortaleza. E lá vem o Fortaleza aqui pelo lado esquerdo de defesa do Bahia. Tirou o menino Juba isolando pelo lado direito. É arremesso lateral na ponta direita para o time do Fortaleza fazer a cobrança. Fortaleza atacando nesse primeiro tempo para o gol do time do Tororó. A equipe do Bahia, consequentemente, para a linha esquerda. É o gol da Ladeira. Toma a distância para a cobrança. Era arremesso. A bola foi para dentro da grande área. Saiu. Devolve para dentro dela o jogador do Fortaleza. Tirou o Juba de qualquer maneira. Completou ali. Caio Alexandre. Ele está de volta. Caio Alexandre. Você é um professor, cara. Você é um professor da bola. Olha, Jean Lucas deixa a bola agora para Juba. Juba carrega. Olha a poça d'água. Juba fez o passe. Olha o time do Fortaleza, batida pra fora! Pode atravessar a bola em hipótese nenhuma, principalmente com o campo molhado, Brenner! Nenhuma hipótese, Magrinho. Simplesmente agora, com o campo molhado, com muita chuva, o Juba ficou na indecisão, fez o passe errado, o Pochettino, que não tem nada a ver com isso, arriscou de fora da área e assustou o Ronaldo. Lá vem o Bahia no ataque. E vem pelo meio, vem trabalhando agora com o time do Bahia, trabalhando com o Juba. Juba mete bola agora para Mingo. Mingo abre a bola na ponta direita para o patrão. Dominou no pé esquerdo, que é o bom. Ele vai para cima na marcação, cortou para dentro, passou por dois. Ainda ele conduz a bola, devolve agora do lado direito. Aracaio Alexandre tentou o cruzamento, a bola bateu no jogador do Fortaleza, o Gastão Mávila, saiu em arremesso já cobrando. É o patrão do lado direito que recebe a bola, deixa para o Caio Alexandre, cruzamento, tirou a defesa, escorregou, patinou, a bola sobrou ainda para o time do Fortaleza, vai sair jogando aqui pelo lado, no círculo central, se cai na cobertura, Juba recupera, sofre a falta, o árbitro marca a favor da equipe do Bahia. Esperto demais o Juba, hein? Ele voltou pra recompor, hein, Brenner? Pois é, Magrinho, voltou pra recompor, foi esperto ali, entrou na jogada entre o Herrera e o Barreiro e recebeu a falta. Lá vem Bahia no ataque com Ademir. E lá vem o Bahia de novo, trabalhando com Caio Alexandre, devolve para Ademir, esperto agora, tira uma zaga. A zaga do Fortaleza faz o corte, bola fica ali na sua intermediária, ali na entrada da grande área, o passe é feito de perna canhota pra frente, chanca David Duarte. De cabeça, isola pela linha lateral, ante a marcação do jogador Herrera, estava por ali também o Adam Barreiro, jogadores de ataque da equipe do Fortaleza. 2 minutos e 40 segundos de bola rolando. Vá se inscrevendo no nosso canal e já vai subindo. Passamos de 120 inscritos, a meta é atingir 1.000 somente aqui nesse primeiro tempo para chegarmos a 205 mil inscritos. youtube.com/Sociedade. Lá vem de novo Fortaleza pelo lado esquerdo do seu ataque. Aparece Eric para dominar. Sofreu a falta ali o time do Bahia. O árbitro vai marcar a favor da equipe do Tricolor da Boa Terra. 3 minutos e bola correndo. Sociedade. Tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix. A Ice da Pitu. Mais refrescância e sabor. Beba com moderação. São Brás é sua felicidade. Compre, cadastre, concorra. No serviço premiado Chevrolet, você pode ganhar um vale compras e concorrer a 2 ônibus ou um Tracker 0 km. Acesse serviçopremiado.com.br e saiba mais. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias da Vila. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Black Friday antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. Aproveite nas lojas do Vale dos Barris e da Paralela. É Black antecipada de verdade. Falta pro Bahia fazer a cobrança. Juba aqui na ponta canhota. Gol da ladeira autorizado pelo árbitro. Ele vai pra bola, ela vai fazer na curva no primeiro pau. Tirou, raspou de cabeça a defesa. Ela cai lá do lado direito. Quem fica por ali foi o David Duarte. Ele estava esperando a bola mais lá centralizada. Olha o patrão, meteu pra dentro da grande área. Amigo foi empurrado. Bola sobrou pra Jean Lucas, de cabeça pra William José. Desceu pra o Nino, bateu. Pulga espalma o goleiro Breno. Ia ser uma pintura esse chute do Eric Pulga, um bate-rebate, o William José ajeitou de cabeça, o Pulga chapou no canto esquerdo, a bola tinha um caminho do ângulo, mas o Breno fez questão de atrapalhar, escanteio pro Bahia. Prepara-se para fazer a cobrança, o tricolor, a bola lá pelo horário esquerdo, Ademir cruzou, a bola bateu no Manique, sobra dentro da grande área pro time do Fortaleza, vai tirar de cabeça ali o jogador do Bahia, Gilberto, meteu de volta pro Ademir, mas o assistente tá marcando saída de bola, o assistente do lado de lá é o Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul, 5 minutos de bola rolando. Agradeço pro time do Fortaleza fazer a cobrança, sem pressa, sem pressa, e você participa conosco pelo 996561025 e você também inscreve-se no nosso canal youtube.com/Rádio Sociedade 129 agora, galera, chegamos e vamos atingir, com certeza, vamos chegar a 1000 e 1000 significa 205 mil inscritos nesse primeiro tempo aqui na Jornada Esportiva da Rádio Sociedade da Bahia, Bahia Fortaleza, aqui na Arena. É a 34ª rodada no Campeonato Brasileiro que vai chegar na sua reta final. O Bahia buscando de volta a quinta posição, tirada pela equipe do Fluminense. Olha o erro do Gilberto, chega para corrigir o David Duarte. Também na marcação, chegou ali o jogador do Bahia, comete a falta, o Mingo. A falta em cima do Breno Lopes. Ô, Breno! Dessa vez não foi nem a poça, o passe do Gilberto, que foi curto mesmo, e o David Duarte não conseguiu chegar. O Breno Lopes arrancou ali pro ataque e o Mingo teve que parar com falta. O Rafael Klay não tirou o cartão do bolso, falta marcada. Vai chover a bola na área, segue Bahia 0, Fortaleza também 0. Prepara-se para fazer a cobrança, o time do Fortaleza. Tem jogador posicionado para cobrar a falta ali pelo meio. Na marca de 6 minutos de bola rolando, estamos no primeiro tempo. Vai para a bola o time do Fortaleza, jogada ensaiada para dentro da grande área. Tirou de cabeça a zaga. Bola volta ali para o jogador que é o Pulguinha. Ele bota na frente e foi derrubado pelo Pierre. Levou vantagem Jean Lucas na ponta canhota. Recebeu Ademir, lá vem o patrão. Vai para cima, patrão. Ele fez o passe. Jean Lucas entrou na área para fazer o primeiro. A bola desviou. Tirou! Defesa do Fortaleza. Ô, Brenner! O Pulga foi esperto. Em um passe ele achou o Jean Lucas. O Jean Lucas achou o Ademir, que na esquerda achou novamente o Jean Lucas. Tentou a finalização, mas o Gastão Ávila estava atento, colocou para escanteio. Escanteio pro Bahia. Luciano Juba na bola, Magrini. Prepara-se, Juba, para fazer a cobrança. 7 minutos de bola agora, estamos no primeiro tempo. 0-0 aqui na Arena Fonte Nova. Vai autorizar o árbitro Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Jogar ensaiada no Bahia, Caio Alexandre e o Juba. Saiu Caio, deixou para o Juba fazer a cobrança. Essa cobrança é aberta para a marca do pênalti, para quem chegar de frente, quem sabe o David Duarte. Ele está ali exatamente na marca do pênalti. Quem está bem por ali está o Eric, a bola sobrou agora. Caio Alexandre escorregou, bateu, tirou a defesa do Fortaleza. Insiste com ela ali, David Duarte, perdeu. O Bahia vai pressionando, não conseguiu ficar com ela. Tentou Herrera, meteu a bola de graça para Gilberto. Mete agora para Caio Alexandre, para Gilberto, no campo de ataque. Ele abre bola na ponta direita para Ademir, matou no peito, botou no chão. 8 minutos de bola, rolando, vai para cima. É falta do lateral Bruno Pacheco. Ué, não foi obstrução aí não, Brenner? Na frente do assistente também não marcou. Rafael Klay também estava muito próximo do lance, então marcou. O Ademir tentou a jogada ali no 1 contra 1, colocou a bola na frente. O Bruno Pacheco parou no lance e o Ademir encostou nele, né? Foi um choque ali, mas nada a marcar. Tiro de meta para o Fortaleza, 9 minutos de bola rolando. Segue 0-0 na Arena Fonte Nova. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. São Brás é só felicidade, compre, cadastre, concorra. De Honda é outra história, Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Economize na manutenção do seu carro e concorra a muitos prêmios no serviço premiado Chevrolet. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Black Friday antecipada, Ferreira Costa de Verdade é só aqui, não perca. Marca de 9 minutos, lá vem o Bahia pelo lado direito, outra vez a bola chega pro Bahia no ataque com o Eric. Limpou a marcação, linha de fundo, cruzamento, tentou o Miriam José, a bola bateu no seu próprio pé, sofreu ainda a bola para ele, agora ele marcou a falta do Miriam José. Não houve também uma trombada parecida agora há pouco? Do lateral esquerdo, por coincidência, é o mesmo envolvido, agora ele marcou a falta. É porque foi dentro da área, a favor do Fortaleza, Brenner. O critério é não ter critério, né, Magrinha? É arbitragem brasileira. Uma boa jogada ali do Bahia pelo lado direito. E o Eric, por pouco, né, não faz o gol. Na verdade, quem faz o gol, por pouco não faz o gol, o William José, que acabou meio que furando a bola ali, bateu nele. Ele conseguiu chegar atrasado na bola, segue 0-0. Falta marcada pro Fortaleza. 0-0 é o placar na Fonte Nova. Beleza, Brenner. Deixa eu mandar um abraço agora para meu querido Rivaldo. Riva, o filho de Band. Antigamente ele falava, pai, passei. Agora ele diz assim, pai, comprei aquele carrão. É. Oi, Riva. Moto não, viu? Carro. Moto não, Rivaldo. Carro. Moto é perigoso. Muito bem. Alô, galera. Sim, pode falar, amado. A Nath Otem. Aqui na Fonte Nova. Jogados 11 minutos do e o placar é esse: Bahia 0, Fortaleza também 0. 6 da noite, 16 minutos, a hora certa do Brasil. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem clássico paulista na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Te contei, não, tá na Sociedade, mano. Alô, Dida Negrão, lá em Serrinha, ele diz que está nos acompanhando. Obrigado pela carona que dá com a Sociedade ao seu lado. Ele diz que é 2-0 Bahia, que tomou um susto agora há pouco, hein? A bola foi pro gol, mas não valeu por quê, hein, Brenner? Porque o Barreiro estava praticamente na banheira, né, Magrinho? Uma bela assistência do Herrera, o lateral, o atacante do lado direito, o argentino, mas o Barreiro acabou ficando na banheira ali, estava muito impedido. O Rafael Klein ainda demorou ali, né, para seguir o lance, e a arbitragem ficou traçando linhas, mas segue 0-0 o placar na Fonte Nova. Lembrando que a partir das 6 da noite já está aqui no nosso instante replay, Pedrão Carvalho. Alô, Pedrão Carvalho, aquele abraço. Aos 12 minutos eu vou trazer a ideia do jogo, Caio. Jogo corrido, inicia com as duas equipes com a intensidade forte. O Fortaleza tem uma ideia muito clara, não vai colocar a bola no chão, é um jogo mais direto, procurando o Adam Barreiro, procurando tanto o Breno Lopes como o Herrera, para tentar aproveitar quando o Bahia sobe o seu bloco para conseguir atacar. Agora, o Bahia aproveita muito bem o lado direito do seu ataque com o Eric, com o Ademir, porque o lado que tem Bruno Pacheco, Matheus Pereira fazendo essa compensação e também com o Herrera, não está marcando bem, então tem espaço. Então é o Bahia que consegue aproveitar o lado esquerdo da defesa do Leão, do PC, para tentar os cruzamentos. Agora é um Bahia que precisa prestar um pouco mais atenção, Magrini, no passe. O campo está molhado, não pode ficar no meio do caminho. Então o passe precisa ser mais forte. O passe precisa ter um pouco mais de força para não ficar no momento ali para o adversário recuperar e criar uma chance clara de gol. Continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Aqui está travando, está aparecendo 141 ou 142. Que é isso? 155! Faltam menos de 900. Que aqui beleza! A gente atinja 205 mil só nesse primeiro tempo. Onde quer que você esteja, muito obrigado. Emanuel Marques, o meu primo, está ouvindo agora E você já está inscrito no YouTube, Emanuel? Hein, Emanuel? Por favor, hein? Se tiver, aponta aí. Diz que tá inscrito e faz a festa aí. Fala para outra galera aí que também ainda não está inscrito no YouTube.com da Rádio Sociedade da Bahia. Eu vou chamar você também no WhatsApp 996561025. Mande sua mensagem, 30 segundos o mínimo, tá? 30 segundinhos para que a gente possa, durante a pós-jornada. Agora, mensagem de texto, daqui a pouquinho teremos o Marcelo Góes trazendo a sua participação com mensagem de texto no YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. Jogo parado, Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. São Brás é só felicidade, compre, cadastre, concorra. No serviço premiado Chevrolet, você pode ganhar um vale compras e concorrer a 2 Onix ou um Tracker 0 km. Acesse serviçopremiado.com.br e saiba mais. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Black Friday antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. Aproveite nas lojas do Vale dos Barris e da Paralela. É Black antecipada de verdade. Muito bem, 15 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, 0 a 0. Dois jogadores do Bahia, Gilberto e Ademir, foram para cima do assistente do lado de lá, o Michael Stanislau, porque queriam córner pro Bahia. Eu também achei que foi escanteio, Brenner. Eu também achei, Magrinho. Tava na frente do assistente, ele acabou marcando um tiro de meta, o Rafael Clay também foi com ele. Tiro de meta marcado, lá vem o Bahia no ataque. O Bahia vem de novo agora com o Jean Lucas, passa pela marcação de dois, toca agora na direção do jogador do Bahia, vai tentando por ali o Eric, botou na frente, chega na recuperação Bruno Pacheco, a bola sai em arremesso lateral para a equipe do Bahia fazer a cobrança. 16 agora, galera, 16 agora, mande sua mensagem para o 996561025, mas também inscreva-se no nosso canal. A galera vai chegando de vento em popa, 177, queremos atingir 1000 e aí chegaremos a 205 mil inscritos hoje para Bahia e Fortaleza, aqui na Sociedade na Arena. Olha a bola trabalhada do lado esquerdo com Gilberto, botou para dentro da grande área, recebeu o Eric e o árbitro marca impedimento. Impedimento do número 14 da equipe do Bahia, Brenner. O Eric estava voltando ali da linha de impedimento. Na hora do passe do Gilberto, ele estava um pouco à frente. Impedimento foi marcado. O Breno vai cobrar ali. Tiro livre direto. 0 a 0 é o placar. E a Fonte Nova encheu mais um pouquinho, hein, Magrinho? É verdade. Caiu a rigor o Bahia. Tomou dois sustos por erros de passe ali na sua intermediária. E fora isso, o passe do Herrera, né? Que aí o gol bem anulado pela arbitragem. Fora isso, o Fortaleza não assusta como a gente poderia imaginar. Não assusta. O Bahia acaba tendo erro com o Luciano Juba, com o Gilberto também. E no lançamento para o Adam Barreiro, não tem pressão no homem da bola. Conseguem encontrar o centroavante camisa número 27 do Fortaleza. Ele acaba complementando para o gol, mas foi irregular. Agora é um Bahia que tem bola. É um Bahia que consegue aproveitar, inclusive, a dificuldade do Fortaleza de marcar o espaço às costas. Olha a bola pro Juba, pro jogador Pulga, entrou na área, cruzou, é a chance agora, Eric bateu, desviou, sai Breno pra defender. William José, duas chances, dois erros, Breno. Pois é, uma bela assistência domingo que achou o Eric Pulga em profundidade, o Pulga invadiu a área, deixou o William José de cara com a felicidade, ele errou de novo, Magrinho. O Eric também tentou, mas chegou tarde demais. Lá vem o Fortaleza no ataque. Aqui, pelo lado direito, a bola ajeitada pelo Herrera, recebe ele volta. Na intermediária do Bahia, deixa atrás, a bola fica ali no meio, trabalhada pelo Pierre. Entrega outra vez na frente pro Herrera. Atrás agora pro zagueiro central, que é o Lucas casal da equipe do Fortaleza. Ele deixa a bola no meio, passe é feito aqui do lado direito, recebeu de novo o jogador da equipe do Fortaleza, deixa a bola atrás de novo, vem trabalhando no setor de ataque a equipe do Fortaleza, aqui pelo lado, passe é feito, recebe a Guerra, deixa a bola na intermediária, fez errado o passe, o Pierre não foi na bola, Ademiro botou na frente, passou de passagem, vai avançando lá pelo lado direito, lá vem o padrão para mais um drible e para fazer o passe bonito. Quis demais, patrão. Aí, patrão, o empregado vai ficar zangado com você, hein, Brené? Mas também o time do Bahia demorou a chegar para dar opção de passe pro Ademir, que tentou a jogada individual e acabou perdendo a bola. Bahia já recupera 0-0 na Fonte Nova. E vem trabalhando de novo o time do Bahia na frente. Deixa a bola com o Eric. Na direita para Ademir. Sempre ele para cima do jogador Bruno Pacheco. Devolveu para Eric. Ele foi no cruzamento no pé do zagueiro Gastão Mávila. Mas o Bahia já retoma. De novo ali da entrada da grande área com Caio Alexandre. Ele deixa atrás agora para Gilberto. Gilberto ficou esperando a bola chegar no pezinho. Mas ele recuperou. Deixa agora a bola para David Eduardo. Bahia aperta. Está próximo daqui a pouquinho de abrir o marcador da Nena Fonte Nova. Eric para Ademir, recebe o patrão. Ele vai tentando outra vez o cruzamento na entrada da grande área. Recebeu William José. Pode derivar a bola para a esquerda. Meteu para Juba. Juba abriu de novo na direita. Recebeu Jean Lucas. Pode fazer o cruzamento. Ele tenta para o jogador Caio Alexandre. Pé canhoto. Pediu desvio. O árbitro vai confirmar escanteio. Tiro de meta. Meio confuso ali, mas marcou escanteio, né? A bola acabou desviando no zagueiro do Fortaleza, o chute do Caio Alexandre saiu fraco, mas a bola desviou. Ademir parece que vai ali pra bola fazer o cruzamento, escanteio pro Bahia. Segue 0-0 na Fonte Nova por enquanto, Magrini. É, Caio Alexandre deu um chute descalibrado. Escanteio aqui do lado direito, prepara-se Ademir para fazer a cobrança. Vai, patrão, abre o marcador o Bahia agora, quem sabe não, direto para os braços do goleiro Breno. Alô, galera! Sim, vai falar, amado. Anote o tempo! Aqui na Fonte Nova! Jogados 20 minutos do primeiro tempo. E o placar é esse: Bahia 0, Fortaleza também 0. 6 da noite, 25 minutos, a hora certa do Brasil. Daqui a pouco, 7:30 da noite, tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play. Te contei, não, tá na Sociedade, mano. E lá vem aqui Pulguinha pela ponta canhota. Foi atrapalhado pela poça d'água. Ele deixa a bola para Caio Alexandre. Curtinho agora na direção do Juba. Ele vai formando a jogada pelo meio. Deixa outra vez para Caio Alexandre na esquerda. Agora para Mingo. Recebe o zagueirão do Bahia. Agora para Jean Lucas na ponta canhota. Devolve bola para Mingo. Olhou para a grande área. Pode devolver a bola. Curtiu para Caio Alexandre. Recebeu e iludiu a marcação no contrário. Ele marcado por dois. Deixa a bola atrás agora de novo para Juba. Juba vai fazer a virada de bola da esquerda para a direita para Ademir. Matou no peito, botou no chão. Gilberto demora de encostar. Ele vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Juba! Chegou por ali o Pulga. Faltou um tantinho para ele alcançar a bola. Tiro de meta pro goleiro Breno. A ideia do jogo aos 22 caiu. Bom, seja em organização ofensiva ou em transição ofensiva, o Bahia consegue achar espaços. Mas o importante quando o Bahia se organiza no campo do Fortaleza é justamente circular a bola rápido, mesmo com o gramado em condições complicadas, e consegue inverter muito lado, né? Muito corredor. Essa bola chega no Ademir, o Ademir tenta fazer a inversão novamente para o Eric Pulga. Por que isso é importante? Porque você está gerando um mano a mano e o Fortaleza não está conseguindo marcar. E principalmente nos contra-ataques, o Fortaleza tem muita dificuldade de proteger o espaço às costas. Então o Bahia hoje, escalado com Caio Alexandre como primeiro volante, Eric Jean Lucas, tem muita força para chegar na frente. Então é o Bahia melhor na partida. Precisa do capricho, precisa da última decisão para chegar no gol da partida até aqui. E vem o Bahia, bola passada do lado esquerdo outra vez pro menino. Lá vem Pulguinha, vai para cima da marcação. Ele faz o cruzamento para a área, para Eric, não alcançou. Ele estava no mano a mano com o lateral Bruno Pacheco. Tiro de meta para o goleiro Breno fazer a cobrança. 23 agora, eu vou para a galera do Zap, eu vou para a galera do YouTube.com, porque na Sociedade Góis, a galera da daqui a pouquinho, né? Então daqui a pouquinho, 23 minutos de bola rolando. Daqui a pouquinho é só você me avisar que eu vou chamar você iguais com a galera participando pelo canal no YouTube e pela galera que tá bem no nosso WhatsApp 996561025 23. Agora, Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletro Blindados, Calçada e Dias Dávila. Economize na manutenção do seu carro e concorra a muitos prêmios no serviço premiado Chevrolet. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Black Friday antecipada, Ferreira Costa de Verdade é só aqui, não perca. E lá vem o Bahia depois de um susto. Do lado de esquerdo vem a bola, esquerdo de defesa do Fortaleza, direito de ataque do Bahia. Bola chega para Gilberto, agora para Jean Lucas, cruzamento de cabeça. Pulga, a bola foi pela linha de fundo. Ele tá pedindo escanteio, hein? Ele tá dando tiro de meta. Ou tá dando escanteio? Tá dando escanteio. Mas Brenner chega de susto, Brenner. De novo o Bahia vacilou. E o Herrera acertou a trave do goleiro Ronaldo, hein? Pois é, Magrinho. Um belo contra-ataque do Fortaleza. A defesa do Bahia estava desguarnecida. E no lançamento do Breno Lopes, o Herrera pegou por baixo. Felizmente para o torcedor do Bahia, a bola bateu no travessão. E na sequência, no contra-ataque do Bahia, a bola procurou o Eric Puga, que por pouco não abriu o placar. Agora o Rafael Klein está confuso nas marcações. Ele marcou tiro de meta depois de escanteio. Juba na cobrança. Prepara-se Juba aqui na ponta canhanta. Gol da Nadeira, ela viajou. Subiu a zaga, tirou a bola para o Bahia, desvio do David Duarte. Eu não acredito, não entendi o que ele quis fazer aí, Brenner. Zagueirou, né, Magrini? O chute do jogador do Bahia foi esquisito? Foi ruim? Foi. Mas o David Duarte estará de cara pro crime, né? E acabou desviando, deu a zagueirada, jogou para fora, tiro de meta. 0-0, Bahia e Fortaleza. Você me fez lembrar uma canção. Foi difícil? Foi. Foi difícil, não sei o que mais lá. Mas... Meu amor verdadeiro, mais sincero. Exatamente, né? Olha só, o Bahia retoma a bola e fica aqui com o Jean Lucas pelo lado esquerdo, marcado por três. Ele vai querendo fazer. Tá se achando, perdeu a bola. Arremesso lateral pro time do Fortaleza fazer a cobrança. Chegamos a 204.181. Epa, eu quero mais, hein? A gente quer mil agora, nesse primeiro tempo, para a gente chegar a 205 mil inscritos. Onde é que você se inscreve? youtube.com/radiosociedade. youtube.com/radiosociedade. Olha que lindo. Rogério Ceni auxiliando o jogador Herrera, porque a bola quicou ali, subiu água, caiu no olho do jogador do Fortaleza. E o Rogério Ceni gentilmente colocou água para melhorar o zóio do jogador do Fortaleza. Tentou o Pierre para dentro da grande área do Bahia. Cortou ali David Duarte. De cabeça Jean Lucas para Ademir. Disputou e perdeu. Vai Caio Alexandre. Perdeu também. Chegou por baixo Jean Lucas. Opa! Malvadinho, hein, Brenner? Jean Lucas tá nervosinho hoje, né, Magrinho? Vai lembrar que ele tá com dois cartões amarelos. Levar o terceiro hoje não enfrenta o Vasco. No domingo aqui mesmo na Arena Fonte Nova. Pois é, hein? Caio Leone, olha, chegamos a 204.201. Que beleza! Tá nervosinho ele, hein, Caio? É, mas precisa ficar tranquilo. O jogo tá 0-0, ele tá bem na partida, não tem por que ficar nervoso. Agora um detalhe rapidamente, Magrini. O Fortaleza, quando recupera a bola, e com o Matheus Pereira foi assim, vai lá que eu completo depois. Olha a bola. Do Pacheco na direita, para o Herrera, matou no peito, botou no chão, vai tentar o cruzamento. Deixa a bola agora para o Matheus Pereira, cruzamento, David Duarte tira. Bola sobra para Ademir, ele dominou mal, perdeu, mas a bola sobrou para o William José. Deixa a bola atrás agora para Gilberto, Gilberto para Caio Alexandre na direita. Subiu ali o Pierre, não achou a bola, ele vai atropelando o jogador do Bahia. O ato diz que não houve nada. Eu quero ouvir a sua opinião, Brenner. O Eric Pulga reclamou de um toque no rosto, né? Houve ali o toque no rosto, mas não sei se foi pra falta, viu, Magrinho? Fiquei na dúvida também. Lá vem o Bahia. O Bahia retoma a bola porque fez o passe errado ao jogador Matheus Pereira pelo meio. O William José deixa a bola para Eric. Eric vem trabalhando pela equipe do Bahia, na direita para o Pulga. Pulga agora caindo lá pelo lado, driblou, deixou o Pacheco sem pai, sem mão, pé esquerdo bateu, defendeu o goleiro, defendeu, largou. A bola passa na frente do Ademir. Ele não pegou a bola, não pegou o rebote. O Brenner, no momento que se inverteram as posições, o Eric Pulga fez uma bela jogada pelo lado direito, chutou com a perna esquerda, que não é bom, belo chute. O Breno espalmou, na frente dele estava o Ademir, que acabou passando da bola, desperdiçou mais uma chance. Bahia vai chegando, esse gol vai amadurecendo, Magrini. Verdade. Agora 28 minutos de bola rolando. Vou pra galera do Zap, pra galera do YouTube, porque na sociedade a galera sempre tem mais góis. Isso, Grinho. O torcedor ligado aqui na nossa transmissão, tá aqui o meu querido Carlos Lima, lá de Tapetinga. Bora Bahia, minha paixão. Tem um que tá fazendo ligação, pelo amor de Deus. E também tá aqui a Maria Antonieta. Para de narrar o jogo e abraços. É brincadeira, Grini? Oi, Antonieta. Oi, Lima, em Tapetinga, terra do gado. Olha a bola trabalhada pela equipe do Fortaleza. Matheus Pereira na direita, agora pra subida do Egueira. Driblou, deixou o Juba sem pai nem mãe. A cabeçada, gol do Fortaleza. Fortaleza! Gol! Fortaleza! Adam Barreiro, aos 29. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais um vacilo do setor defensivo da equipe do Bahia. E o Barreiro abre o placar aos 29 do primeiro tempo. Agora tá lá. Fortaleza 1-0. E aí, Brenner? O mesmo erro já havia acontecido outras duas vezes, novamente pelo lado esquerdo do setor defensivo do Bahia. Na primeira, impedimento. Na segunda, bola na trave. Dessa vez, o Herrera fez uma bela jogada e achou o Barreiro dentro da área, que não desperdiçou, e abriu o marcador na Arena Fonte Nova. Agora, Fortaleza tem um. Bahia não tem nada por enquanto, Magrini. Agendinha Sociedade, Marcelo Góes. Esse é o 35º gol do Fortaleza no Brasileirão. Fortaleza! E o quinto de Adam Barreiro na competição. E na Sociedade, comenta Caio Leone. Bom, já era algo que estava sendo ensaiado, porque o Juba, ele joga por dentro, junto com o Caio Alexandre. Quem fica por aquele setor é o Ramos Mingo. Fortaleza recuperava a bola e com o Matheus Pereira foi assim, ligava rapidamente para que o Breno Lopes conseguisse fazer um bom cruzamento para o Adam Barreiro, que acertou a trave. Fora o gol que foi anulado. Dessa vez foi o mesmo estilo de jogada. A bola chegou pelo lado esquerdo da defesa do Bahia e o gol aconteceu. Agora é um Bahia que precisa correr atrás do resultado. Na proporção que controla a partida, não consegue ter qualidade nas definições. Vai ter que virar a partida, precisa vencer hoje. E agora o árbitro marcou a falta para o Bahia, deu cartão amarelo para o jogador do Fortaleza. Daqui a pouquinho o Brenner confere. Adam Barreiro, 27 ao todo gol, amarelado. E tem falta para o Bahia fazer a cobrança. Prepara-se ali, Juba. Gramado molhado, quem sabe, ele não chutou, não cruzou, deu na direita para Gilberto, agora sim, meteu na área, subiu a defesa do Fortaleza para cortar. Gilberto vai disputar a bola, perdeu, melhor para o jogador Pierre, mete a bola no ataque, olha o Bahia todo desguardecido, bola virou na direita agora para o jogador do Fortaleza trabalhar. Egueira matou no peito, caiu, sobrou para o segundo gol, Fortaleza para fora. Não ia valer nada. Impedimento marcado. Mas o setor defensivo do Bahia hoje tá uma bênção, hein, Brenner? E mais uma vez o lado esquerdo. Magrinho, Juba subiu junto com o Mingo e não conseguiram voltar a tempo. Mas felizmente o Bruno Bosquilha estava ali marcando o impedimento. Mais um lance que levou perigo pro Fortaleza. Segue Fortaleza 1, Bahia 0. Magrini, Como que você atenua quando a sua última linha está precisando resolver os problemas? A marcação é lá em cima. Se o Ademir, se o William José, se o Eric Pulga não fizerem essa pressão, os homens de meio campo, Eric, Jean Lucas e Caio Alexandre, você acaba deixando a última linha desguarnecida. É isso que está provocando que o Adam Barreiro, o próprio Matheus Pereira receba a bola no corredor central e consiga fazer essa ligação rápida. É o Fortaleza que tem um jogo direto, é um jogo vertical, que está conseguindo aproveitar o Bahia, que quando se organiza no campo adversário, não faz pressão o suficiente para não sofrer os seus avanços que estão dificultando a partida. Quem sabe agora o gol do empate. Olha a Pulga, entrou na área, atrapalhado pela poça d'água. Ele vai ganhar tiro de meta, o Fortaleza. Ele foi literalmente atrapalhado pela poça d'água. A bola prendeu ali e ele não conseguiu progressão dentro da grande área, Brenner. Mais uma vez, né? Mais um arranque do Pulga ali pelo lado esquerdo e a poça d'água acaba atrapalhando. Dessa vez o sistema defensivo do Fortaleza conseguiu chegar a tempo e o Pulga acabou se batendo na bola ali. Foi, a bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta, goleiro Breno na cobrança. Alô, galera! Sim, pode falar, Amado. Anote o tempo! Aqui na Fonte Nova! Jogados 33 minutos do primeiro tempo! E agora o placar é esse! Fortaleza! Tenho Bahia! Por enquanto, zero! 6 da noite, 39 minutos, a hora certa do Brasil. Mais cedo pelo Brasileirão, Juventude e Cruzeiro empataram por 3-3. SociedadeOnline.com. Te contei, não! Tá na sociedade, mano! Continue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 996561025. Lá no nosso chat no youtube.com, Rádio Sociedade da Bahia. Inscreva-se no nosso canal, chegamos já a 214, hein? 214! Queremos atingir 205 mil nessa jornada esportiva. E se for ainda nesse primeiro tempo, vai ser beleza, vai ser bacana demais. 204.214. E a galera vai chegando, youtube.com/Rádio Sociedade. Olha o Bahia trabalhando com Gilberto, atrás da linha divisória do gramado. Volta no círculo central para David Duarte. Agora para Mingo. Mingo trabalha na esquerda, mete bola para Pulga. Pulga recebe a bola, dominou, perdeu. Ele deu a bola de presente agora para o Bergueira. Deixa atrás, a bola trabalhada pelo jogador Matheus Pereira. Ela volta no setor de defesa, aqui onde está posicionado o jogador Lucas Gasal. Lucas Gasal deixou bola para o jogador Gaston Mávila. Abriu do lado esquerdo agora para o Bruno Pacheco. Recebe lateral esquerdo daqui para o Fortaleza. Pouco foi lá do lado esquerdo. Pouco tem apoiado porque sabe que Ademir está ali em cima dele. Mas o Fortaleza ganha a bola lá pelo lado esquerdo. Cruzamento, a fatiada na área para mais um gol do Fortaleza. Fortaleza! Fortaleza! Fortaleza! E com que facilidade a bola cruzada na área do Bahia, a cabeçada, a marcação era do Juba, não alcançou a bola. E o Fortaleza fez o segundo. Quem foi que marcou aí, hein, Breno? Foi o Herrera? Me parece que é o Herrera. Herrera, número 80, aos 36. Herrera faz Fortaleza 2-0. Ô, Brena. O Juba tentou se realocar no espaço que era do Mingo. O Mingo foi tentar dar o bote na meia-lua e não voltou a tempo. E o Juba ficou com dois marcadores. O Herrera foi esperto, conseguiu cabecear pro gol, modificando mais uma vez o placar. Sociedade Fortaleza, agora tem dois Bahia. Não tem nada aqui na Arena Fonte Nova, Magrinho. Agendinha Sociedade, Marcelo Goy. Esse é o 36º gol do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza. E o primeiro de José Herrera com a camisa do Leão do Pici e na competição. Muito bem, está sendo revisado o lance, mas o ato parece que vai confirmar o gol para a equipe do Fortaleza. Eu acho que não há impedimento, tem um jogador do Bahia dando condição, né? Exatamente. Parece legal, a posição do Herrera é legal. Agora, qual é o detalhe do gol? Sendo anulado ou confirmado? A bola chega pelo lado do campo, A marcação ela não chega. Então dá a oportunidade para a inversão acontecer. Essa inversão acontece, cruzamento na área e o Herrera consegue cabecear com muita tranquilidade. Falta pressão em quem está fazendo o cruzamento e falta a organização e o entendimento de quem está dentro da área para não deixar com que o Herrera faça o cabeceio. É um Bahia que defensivamente está baixo, está mal. Muito bem, galera, confira 37, agora 37. O Apto ainda está conversando, agora estranho é... É porque é outro lance, né? Tem o início e tem o segundo lance, são dois lances em análise. E aí o Breno tá dando bronca no Apto, e o Apto fica de boa ali conversando com ele. Lá do outro lado, tá perto do Eric. Confirmou. Confirmou, 2 pro Fortaleza, 0 pra equipe do Bahia Sociedade. Tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, mais refrescância e sabor. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. No serviço premiado Chevrolet, você pode ganhar um vale compras e concorrer a 2 Onix ou um Tracker 0 km. Acesse serviçopremiado.com.br e saiba mais. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora do campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Black Friday antecipada de verdade é só aqui na Ferreira Costa. Aproveite nas lojas do Vale dos Barris e da Paralela. É Black antecipada de verdade. 39 agora, galera. 39, Bahia tem bola lá na ponta direita. Vem trabalhando o Ademir, lá vem o patrão, pra cima do Pacheco. Deixa a bola agora onde está colocado Gilberto para Caio Alexandre. Devolveu a bola para Eric, para Ademir, entrou na área. Caiu, não houve nada desta vez. Não houve nada. E aí, o Ademir tinha chance, Brena. Pois é, uma bela troca de passes no setor direito ofensivo de ataque do Bahia. O Ademir acabou ficando próximo ao gol, mas o jogador do Fortaleza foi esperto, colocou o corpo à frente. Agora o goleiro Breno ali cobrou o tiro de meta, tá ali caído, a gente sabe, né? Fez 2-0, aquela cira marota. Olha, eu não vi nada pro goleiro tá desabando ali, mas... Caio Leone, 39 agora. O que chama atenção é essa vulnerabilidade do setor defensivo do Bahia. Como é que você explica isso, Caio? Bom, o Fortaleza tem um jogo que tem uma estratégia muito clara hoje. O Bahia vai se organizar no campo, tem se organizado no campo do Fortaleza, perdeu a bola. Quando você perde a bola em lugares muito vulneráveis, o que é que o Fortaleza entendeu? Vou aproveitar as costas da última linha do Bahia. Por quê? Se não tem pressão no homem que está com a bola, o que fica desprotegido? As costas da última linha. E o Fortaleza tem feito isso, tanto em inversões, sendo do lado esquerdo para o lado direito, para que o Herrera consiga buscar esse espaço, o Breno Lopes também. As chances foram criadas dessa forma. No lance, inclusive, onde acontece a bola na trave, o Matheus Pereira ele gira sozinho no meio de campo e consegue achar o Breno Lopes. Essa marcação, ela precisa ser muito competente quando você perde a bola para você parar a jogada e fazer pressão logo. Por quê? O Bahia está sofrendo bastante, principalmente pelo lado esquerdo. Por quê? O Luciano Juba joga por dentro. Até ele voltar, isso quando o Bahia tem a bola, até ele voltar para a organização defensiva, para marcar como lateral pelo lado esquerdo, o Fortaleza está aproveitando esses espaços. Então é um Bahia que toma 2-0 e toma com justiça, porque em relação à proposta do Fortaleza, está sendo melhor executada do que a do tricolor baiano. Brenner, uma confusão ali com o David Duarte, jogador do Fortaleza, e há uma explicação. A bola foi chutada para arremesso para atendimento ao goleiro Breno, imagino. E eles estão reclamando que o Bahia não usou do fair play e ficou com a bola para seu poder, né, Brenner? Foi isso? Foi exatamente isso. Ele escreveu tudo muito bem. Assina embaixo, Expedito Magrinho. Agora ali tá a confusão com o David Duarte. Me parece ali o Breno Lopes que ficou caído. Tá pedindo ali atendimento médico. E vai se formou ali um princípio de confusão. Agora tá tudo ok, mas os jogadores estão batendo boca. E o Rogério Ceni colocou alguns jogadores já no aquecimento. Quem sabe mudanças na virada do segundo tempo, Magrinho. Beleza, Brenner. Alô, galera! Sim, vai falar, Amado. Anote o tempo! Aqui na... Ponte Nova! Jogados 42 minutos do... Primeiro tempo! E o placar é esse. Fortaleza. Tem dois. Bahia. Por enquanto, nada. 13 minutos para as 7 da noite, a hora certa do Brasil. Em jogo antecipado da penúltima rodada da Série A, Palmeiras e Vitória empataram por 0-0. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Te contei não, tá na Sociedade, mano. Salvador, 42, perdeu a bola, o Bahia no passe equivocado, ela vem agora no contra-ataque para o lado esquerdo com o jogador Breno Lopes, recupera David Duarte, mete bola na direita agora para o jogador Eric tentou o drible, não conseguiu, perdeu a bola, recupera Pacheco, Bruno Pacheco, deixa a bola lá do lado esquerdo para o jogador Pierre evitou a saída da bola, vai tentando fazer o drible, chegou ali exageradamente o Jean Lucas, que está realmente nervosinho, está pilhado o jogador do Bahia, a virada de bola do Bruno Pacheco, sempre ali do lado esquerdo, desta vez foi o Gaston Ávila, a bola ficou para a equipe do Bahia. 43, galera, 43, as inscrições da galera aqui no YouTube está melhor que o desempenho do Bahia, hein? 227 inscritos aqui no canal YouTube da Rádio Sociedade da Bahia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, por atender ao nosso pedido no youtube.com da Rádio Sociedade da Bahia. Mande sua mensagem para 996561025. Já já vou trazer Góis com a sua mensagem de texto. O Bahia tem bola aqui na esquerda. Trabalha Pulga, deixa a bola atrás agora para Mingo. Mingo vai trazer a bola no meio agora para Caio Alexandre. Ele pode virar a bola na direita para Ademir, está livre, bem aberto, mas vai chegar a marcação para cima dele agora do Bruno Pacheco. Vá para cima, Ademir. Vai, patrão, para cima dele. Retarda a bola de volta para Gilberto. Gilberto tem a bola trabalhada pela equipe do Bahia. A partir daí, o time do Fortaleza marca muito bem, fecha as linhas. O Bahia tem dificuldade para chegar lá na área do Fortaleza. Aqui pela esquerda, outra vez o Pulga. Pulga tem a marcação. 44 marca o sinalzão eletrônico da Sociedade. Bola de novo com o Jean Lucas, olhou para a grande área. Ele deixa por cima agora com Caio Alexandre. Devolve bola para Mingo aqui na ponta canhota. Gol da Landeira. Para Pulga, lá vem Pulga para cima de dois. Tentou o drible, caiu. O árbitro não marcou nada. Ele trombou com o jogador Herrera. Na sequência, tentativa do Jean Lucas, arremesso lateral por Fortaleza. Oi, Caio. E assim, Magrini, o Eric Pulga é um jogador importantíssimo, fez uma temporada muito boa, se machucou, deu um belo chute no início da primeira etapa, fazendo com que o Breno fizesse talvez a melhor defesa da partida, mas está abaixo, não está conseguindo vencer os duelos. E quando vence, é parado. Tudo bem, aí é uma questão de falta. E lá vai o Fortaleza de novo, mano. Olha o passe agora para o jogador Pochettino. Livre lá pelo lado esquerdo. No mano a mano com o Gilberto. Já passou por ele. Bateu! A bola bateu na perna esquerda do David Duarte. O rebote é ainda no Fortaleza. Ainda lá pelo lado esquerdo. Vai tentar o jogador Matheus Pereira. Bateu cruzado. A bola passa por toda a extensão da grande área. Mais quatro. Passa na frente do Pochettino. Sai do lado esquerdo em arremesso lateral para o Bahia cobrar. 45, você ouviu o sinal eletrônico marcar. Mais 5, é isso, Breno? 4, mais 4 de acréscimo. Vamos até 49. Vamos a 49 nesse primeiro tempo. De 2 para a equipe do Fortaleza, 0 para a equipe do Bahia. Acredite, ser favorito não significa ganhar o jogo. Bahia favorito pela campanha no Fortaleza, principalmente o desempenho em casa. É um dos melhores ou melhor mandante do Campeonato Brasileiro da Série A. Não faz prevalecer isso nesse momento. Perde por 2-0. Caio Alexandre trabalha, mete bola agora para Juba. Juba mete, avisa para alguém ir lá pelo meio. Ninguém chegou, ele vai devolver a bola agora para David Duarte. Na linha divisória do gramado, ele avança. Já está no campo do Fortaleza. Deixa a bola para Gilberto. Gilberto vem trabalhando pela equipe do Bahia.